estamos oficialmente começando o primeiro Navio Pirata ao vivo. Eu espero que vocês estejam tão felizes como eu, muito menos nervosos. Não que eu esteja nervoso, eu tô ótimo, eu tô bem. Isso é muito susto, vocês não... é tranquilo. Eu queria chamar ao palco os senhores Pedro Falcão e Daniel W. Ponto. Alô. Agora está ligado. Aê! Olá, lá. Antes de qualquer coisa, eu preciso de uma cerveja. Alguém pode pedir uma cerveja? Quer falar? Desce uma cerveja. Desce uma cerveja pra mim, não sei quem tá aí. Desce uma cerveja pra mim, por favor, quando puder aí. Se vocês achavam que vocês não estavam num negócio profissional, agora vocês têm certeza. Vocês têm absoluta. Agora vocês têm total certeza disso. Tudo bom, gente? Como vocês estão? Tudo bem? Tudo certo com vocês? Tudo bom? Todo mundo feliz, todo mundo alegre. Eu queria cortar totalmente a brisa de todo mundo. Isso é sempre bom. Ninguém nunca reclamou de... Nunca. Ninguém nunca usou a frase, putz, você cortou a minha brisa. Nunca. De um jeito negativo. Nunca. Isso nunca aconteceu. Mas é sério, assim. Pior que é bem corta a brisa mesmo. Mas essa semana... Bom, a gente normalmente... É a história do podcast. Nossa, é foda. Um cara fala, é o primeiro ao vivo. E o outro cara fala, eu quero cortar a brisa. Então, veja bem, foda-se. Tá, acabou. O sonho acabou. Perdeu a graça. Vai, Falcão. Corta a brisa aí, mano. Eu corto a brisa. Calma, gente. Obrigado. Calma, eu tava recebendo uma cerveja. Gente. Se vocês não sabiam o que é um enabler... É ela. É. Quando alguém fala, tipo, ah, eu quero. Ah, pinga, me tragam. E daí vem uma pessoa. Não, passa aqui. Essa breja aí. Ô, divide comigo aqui. Ah, você tá. Ah, não, peraí, o que tá aqui? Ah, troca aqui comigo. Eu não tenho frases sobre profissionalismo pra falar quando vocês fazem isso. Não, tinha Não, é verdade. Qual que foi a história do corta-brisa? Normalmente a gente deu uma parada de falar os chorumes, né? A gente ficou... Teve uma a gente deu uma que... parada, ponto. Porque assim... Porque tava ruim, cara. Tava ruim. Os chorumes foram piorando. Uhum. A gente não tinha nem mais como falar algumas coisas. Tipo, ficou tão pesado que a gente não sabia nem mais como falar algumas das coisas que estavam acontecendo. E a gente ficou um tempo meio que sem falar algumas dessas coisas... Mas essa semana foi meio tensa, né? Diria. Num mês que já não Num mês foi que já legal. Não tá uma maravilha, essa semana foi um pouco escrota. Demais. Primeiro que, obviamente, aqui quem é de São Paulo tá acompanhando o que tá acontecendo nas escolas, que já é uma coisa muito animal. Louca. Muito bonito. Ao mesmo tempo que é muito triste, porque a gente tá vendo os PM descendo o sarrafo num monte de criança que só tá tentando estudar. É, tipo, até ridículo, assim. Engraçado, né, cara? Tipo, de um jeito ruim. De um jeito ruim. Porque é engraçado, né, cara? Ai, meu Deus, alguém vai não interpretar isso do jeito certo. De um jeito ruim. É engraçado ruim. Porque se fosse na nossa época de escola... Se os caras falassem, galera, a gente vai fechar a sua escola. Muito obrigado, valeu. Era tudo que eu precisava. Falou, é nóis. E a gente nem tinha Netflix nessa época. Não tinha Netflix. A gente ia falar Mega Man 2. Exato. E mesmo assim, tava ótimo. Tava ótimo já. Mas essas crianças não, elas estão lá apanhando de PM querendo aula, cara. É uma coisa muito surpreendente. Mas outra coisa que me deixou muito chocado, teve um dia aí que eu até peguei, comecei a ler uns textos, fiquei mal, comecei a chorar, todas aquelas coisas bad de internet. Você começou a chorar de verdade? De verdade. Não foi uma... Sem cortar a brisa da sua brisa, mas tem sido uma época, eu não sabia, mas tem sido uma época muito estressante na minha vida. Um cara do All Blacks morreu e todos os caras do All Blacks se juntaram pra fazer o haka no funeral. Aquilo foi mó emocionante, cara. Eu tava muito em dúvida se isso acontece no meu dia a dia ou se eu tô numa época muito dramática, assim. Sim. Tipo, tudo é muito emocionante. Exato. Acho que é um pouco de cada. Uma coisa que realmente foi muito horrível que eu tava vendo foi a morte dos 5 moleques no Rio de Janeiro. Isso passou batido, né? Quase, não, né? É bizarro, tipo, porque, tipo, Mariana, França... Capitão América, Guerra Civil, mataram os caras. E tem essas crianças querendo aula, apanhando a polícia. Foi tipo isso. E aí ainda Star Wars, novo exatamente, Star Wars. Então, claro, obviamente, as pessoas não estavam prestando atenção. Fallout 4, tá ligado? Exato. Isso que é foda. Mas eu fiquei muito chocado, principalmente porque era um grupo de amigos como a gente, como vocês têm amigos em casa. Vocês, imagina, vocês saírem pra dar rolê com os seus brothers, pra comemorar o salário de um dos seus brothers. pela primeira vez, o primeiro salário que ele ganha, e você é parado numa batida policial e é alvejado com 111 tiros de fuzil. Eram quantas pessoas? Eram 5 pessoas. 5, cara. 5 pessoas. E quantos tiros? 111, cara. 111. Então foi uma coisa... Eu fiquei muito mal porque eu, obviamente, comecei a ver eu e os meus amigos dando rolê e sendo parado. Obviamente que a gente vive numa sociedade muito escrota que a gente, tudo branco de classe média, isso nunca ia acontecer. Uhum. Mas aconteceu e eu fiquei muito mal e todo mundo falou sobre isso e todo mundo falou sobre desmilitarização da polícia, que é algo que já não devia nem... De novo, você quis dizer. De novo, estavam falando sobre isso. E pouquíssimo se falou sobre os 5 moleques que estavam dentro do carro. Eu fiquei pensando naquela hora, se fosse com a gente... E se a gente tivesse morrido, o que eu gostaria que as pessoas soubessem, sabe? Tipo, você gostaria que as pessoas soubessem? Eu não sei também, sinceramente não sei. Mas eu gostaria que as pessoas pelo menos soubessem o que eu fazia, o que eu queria, o que eu tava fazendo naquele momento só. Você queria ter existido, então. Eu queria ter existido. Você queria um legado. Mas e aí nisso eu fui atrás, eu vi, fui atrás dos nomes deles e... Cortando já essa brisa horrível já que já tá, mas eu queria desse ler... barco já foi. Eu queria ler o nome deles pra vocês e o que eles estavam fazendo, quem que eles eram. Porque eu acho que nessas... Quando tem essas coisas ridiculamente chocantes, a gente perde muita noção da realidade e a gente acaba esquecendo que tinham seres humanos ali. Tipo, não é só uma estatística, não é só nomes numa folha de jornal ou na internet, são pessoas mesmo. E eu acho que em memória deles eu queria lembrar deles e o que eles estavam fazendo. Então, basicamente, todos eles eram amigos de infância e eles tinham passado a tarde dando rolê em um parque Madureira que fica ali na zona norte do Rio. E eram 5 deles. O primeiro dele era o Roberto de Souza Penha, ele tinha 16 anos. Naquele sábado, ele estava comemorando o primeiro salário dele como um aprendiz num supermercado. O pai dele, o Jorge Roberto, estava para se formar em direito aos 50 anos de idade e ele dizia que era só o que o filho falava. O filho estava tipo, muito feliz com o fato que o pai, depois de anos, como, se não me engano, acho que era como catador de lixo, ele finalmente estava para se formar em direito. Uhum. Tinha duas duplas de irmãos, o Carlos Eduardo da Silva de Souza, de 16 anos também, e o Cleiton Correia de Souza, de 18. Eles eram irmãos, o Carlos tinha acabado de concluir um curso técnico de petróleo e gás, com 16 anos de idade, e ele estava se preparando para entrar num curso da Marinha. E o Cleiton trabalhava em um lava-jato com os outros dois irmãos, que agora só sobrou um entre todos os outros. Os outros dois irmãos que tinham eram o Wesley Castro Rodrigues, de 25 anos, e o Wilton Esteves Domingos Júnior, de 20. Eles ainda estavam vivos dentro do carro, quando a mãe deles chegou, na hora depois que rolou o assassinato, eles estavam ali, a mãe deles chegou ali na hora, mas a polícia não deixou ela atender eles ou fazer qualquer outra coisa. Não deixou eles chegarem perto e ela berrando e vendo os filhos agonizando dentro do carro. E o pior é que tinha um posto médico de pronto atendimento a metros dali, a menos de 100 metros dali. E se pelo menos eles tivessem, o mínimo do mínimo, eles tivessem feito e ter feito o trabalho deles e deixado as pessoas serem socorridas, pelo menos duas dessas pessoas não teriam morrido, talvez. Mas enfim, é isso. Mó bad, desculpa. É isso. Mas é que eu fiquei muito mal esses dias e eu vi isso e eu fiquei pensando muito na gente, nos nossos rolês e isso não pode ficar batido, basicamente. Muito bom. Todo o nosso legado de falar sobre coisas ruins. Desculpa, Suzy, você construiu um negócio maravilhoso aqui, cara. Eu destruí em 5 minutos, cara. Desculpa, cara, mas precisava ser dito. E agora, pronto, a gente pode dar risada, porque a vida. Sabe, não, tem poucas coisas que conseguem, tipo, emergir a gente de uma bad dessas, né? Essa música em específico? Eu não tenho essa música. Se eu tivesse, eu teria tocado ela. Ó, eu não sei servir cerveja, gente. A gente viu. E aí, a gente não... A gente fez mó... A gente, né, trouxe equipamento e tal, fez uns testes, pensou entradas triunfais saindo da área de fumantes e tal. É, mas a gente simplesmente... que... só deixa... É, vocês que estavam vendo, por que eu não tava? Foi triunfal? Não foi muito, né? Não, né? A gente tentou, tá ligado? A gente tentou. A gente tá testando algumas coisas, ok? Mas o que você queria? Qual parte desse circo de Soleil que faltou na sua vida? Eu imagino mais ou menos o que o Falcão tava imaginando, tá ligado? Tipo, abrindo a porta e saindo meio tipo Snoop Dogg cheio de fumaça, assim. Exato, tá, entendeu? Só que, tipo, a nossa fumaça era dois cigarros, tá ligado? Então, tipo. Na próxima a gente contrata uma máquina de fumaça pra dar dramaticidade. Mas a realidade é que a gente preparou todo esse podcast e a gente esqueceu do tema, a gente nem pensou que a gente ia falar, né? A gente falou assim, não, quando a gente subir no palco a gente fala alguma coisa, né? O primeiro podcast ao vivo, o tema é definitivamente... Quão estranho você tá sentindo de gravar esse negócio que a gente fazia, tipo, espalhados pelo quarto do Daniel... Muitas vezes de cueca. Na frente de pessoas. Porque, tipo, eu encarei essas pessoas uma vez pra falar, tipo, foi triunfal... E nunca mais, nunca antes, eu não sei quem tá ali, se metade foi embora, eu não faço ideia. Não, eu só tá todo mundo aqui, ó. Está tudo dando certo. Está tudo dando certo. Tem um cara falando sobre gente morta, mas está tudo dando certo. Nada deu errado ainda. Tá bom, tá, por enquanto tá ok. Por enquanto tá ok. Não, tá de boa. Eu fiquei curioso, a gente tava lá atrás, quem que te ligou? No celular. Então, foi... eu não sei. Não. Às vezes um número misterioso me liga. Sei. E daí eu atendo. E eu... viu? Essa... Você não queria saber a diferença entre gravar em um quarto... Não, eu agora? Queria saber o que eles pensaram. Tipo, nossa, deve ser muito mais legal do que... Ai, deve ser o banco. E daí eu atendo e falo... Ai, não era ninguém. Deve ter sido muito mais emocionante pra eles... Mas é muito ruim quando meu telefone toca, porque eu fico muito nervoso. Porque ou é trabalho, que daí eu tenho que trabalhar. Que é tipo, ai meu Deus, não. Ou é o banco e eu tenho que tipo... Como eu falo pro banco que eu não ligo pro que ele tem a dizer, sem necessariamente fazer essa pessoa sentir muito mal, porque ela ligou pra uma pessoa que desligou na cara dela. Você fala assim, são 8 horas da noite, cara. Você não deveria estar trabalhando. Eu não ligo, então, você desliga, tá ligado? Mas é que tá, dessa vez... Se o banco ligar agora, eu tô de boa. Porque a última vez que o banco ou alguém ligou, eu tive que andar na frente de várias pessoas e falar, eu sei que você tava querendo ser engraçado e você tava tipo, não, eu tenho que segurar esse negócio e tal e fazer as pessoas acreditarem que tá tudo certo e tal. Mas eu preciso atender o telefone. Duas vezes. É, não, esse foi o ápice do nervosismo do seu telefone tocando, tá ligado? Eu acho que o seu telefone tava mais nervoso que a gente, cara. É verdade. Talvez. Acontece. Não mais que eu. Foi péssimo. Então, pois é, porque hoje, além de tudo, né, Rony, você... Além de a gente ter que fazer todos esses negócios, a gente tava na Comic Con, a gente tava no meio de uma venda quando hoje a gente percebeu horrível. Que a gente ia aqui embora. É, não, tava pesado. A gente deixou alguém vendendo as nossas coisas. Vocês não sabem, mas mesmo, né, existe cara? Alguém, nesse exato momento, na banquinha da Max Ribbon, na vendendo Comic Con, os bagulho pela gente. Vendendo coisa pra gente. E pras pessoas que sabem mais, tipo, tem nós três. É. E daí a gente traz uma pessoa especializada em vendas do país curitibano. Exato. Que faz isso pra gente, junto com a gente. Só pra isso. Então a gente tem uma pessoa, tipo, o podcast somos nós. A gente tem uma pessoa que veio praticamente do país do sul. É. Pra fazer, só vender coisas. Sim. E não é ela que tá lá, é outra pessoa. Então eu não sei qual é o nível da nossa habilidade de aliciar pessoas. Se é muito bom, tipo, sim, cara, eu faço coisas pra vocês. Vocês são... Ou é tipo... Ou a pessoa é muito gente fina, tá ligado? Filhas da puta. Não, porque o foda é que tipo, a gente nem discutiu, a gente nem argumentou. A gente só falou assim, ô, você vai ficar aqui vendendo os bagulho pra gente. Falou, não, demorou, é nóis. Isso é verdade. Só agradece a gente, só me agradece no podcast. Falou, então, talvez o segredo... Eu não quero perder a parte de agradecer. Gabi, do fundo obrigado, do nosso coração, você é uma ótima pessoa. Segurou uma pica aí, tá ligado? Mas eu acho que o segredo talvez seja não pedir, por favor, assim. Não. Você fala assim, então você vai fazer isso. Não, é ser autoritário. Falando, então, a mesa aqui é sua. É porque a pessoa não tá pensando, puta, eu vou ter que fazer o favor pro cara, né? Então, ela tá pensando, não, peraí, se ele falou é porque eu tenho que fazer isso. Tipo, eu certamente esqueci que essa era uma das minhas funções. É, não, eu tiro o tempo da pessoa pensar também, tá ligado? Exatamente, é tipo Jessica Jones, cara. É tipo isso. Você acha que é assim que funciona? Como assim? Alguém assistiu Jessica? Quem não assistiu Jessica? Nossa, aquela pessoa assistiu Jessica Jones 3 vezes. Ela, tipo, o Netflix dela valeu a pena só pelo Jessica Jones, que tem uma temporada. Quem não assistiu Jessica Jones? Ô, louco. É, ninguém, beleza. Lógico. Porque caraca, quem acredita em coisas da Marvel hoje em dia? Não. Polêmicas! Pode checar do seu do to-do list de podcast. Polêmicas. É, bads. Pessoas mortas. Polêmicas. Celular, não tava na lista, não mas tava. Eu chequei. Tava lá. Mas, ninguém assistiu, então por que eu vou falar? Tem um cara que fala coisas, as pessoas obedecem. Ele é o Dr. Who, inclusive. Vocês afundaram esse tema, né? A gente não pode mais falar disso. Ah, mas, aliás, pra quem assistiu, tem o... E pra quem assistiu o Dr. Who também. Vocês dois. É, tipo isso. Tipo, mais uma pessoa. Sem contar aí vocês. Sim, cara. Mas tem o Dr. Who lá. E aí eu fico pensando... Que ele não consegue mais... De novo, a maioria das pessoas não assistiu. E nem Doctor Who. Quando você também fala, tem o Doctor Who lá, elas entenderam, nossa! Então... Poxa vida, tá ligado? A Marvel está explorando novos limites. Mas tem o Doctor Who nessa série. Essa era a intenção. Porque eu esqueci o nome, David Tennant. Doctor Muito Who. Obrigado. Pra do, mim, o único, Doctor Who, só existe o David Capaldi. Who, o ator lá, ele é o Doctor Who mais. Ele não é mais... uma pessoa. Ele é o Dr. Who. Você acha que o Christian Bale é o Batman pra cima? Cara... Não, cara. O que eu, não, sabe por que não? Porque não. Eu não quero viver no mesmo mundo em que o Christian Bale vai todos os dias tomar café da manhã e ele fala... Eu não quero ver, por favor. Mas ele fala na França. Como é que é? Christian Bale Death Metal, tá exato, ligado? Exato. É. Não dá, cara. Não dá, não rola. Mas não adorei rola. Que eu falei, tipo... Você acha que o Christian Bale é o Batman pra sempre? E alguém falou... Oh, não. E eu não falei Ben Affleck, sabe? Em momento alguém... Não, o Christian Bale aqui... Ele fez o do Coringa, vocês sabem, né? Tipo, foi bom aquele. Aquele, né? Acho que passou, né? É. Apesar dele, foi bom o filme. Apesar dele, foi bom. Apesar da Hell Voice. Exato, apesar daquele ser... É o filme do Coringa. Não foi o Christian Bale que mandou bem ali, aquele filme é o filme do Coringa. É, cara, sejamos sinceros, o cara que morreu lá, que eu esqueci o nome, ele trabalhou por todos eles, né? Heath Ledger. Ele trabalhou por todos os outros atores que estavam ali, né? Por isso que eles mataram ele, né? Não foi essa a história? Conspirações, cara. Não é essa a conspiração. É essa a história, né? É. Gente, eu li na internet, é verdade. Eu li na internet. Se está escrito, deve ser verdade. Exato, foi o Mark Zuckerberg, ele pessoalmente matou o Heath Ledger. Por quê? Eu não sei. Não? Gente, eu não sei, são vertentes diferentes da conspiração não, na internet. Isso seria muito legal. Se o cara que fundou o Mark Zuckerberg falava, matasse o Batman. Eu tô muito cara. Puto com esse cara que fez o Coringa no Batman, tá ligado? Eu preciso não, que ele matasse morra. O Coringa. Iam ser duas empresas colidindo violentamente. Qual outra empresa? Coringa? A empresa? Heath Ledger. Eu não sei quem fez o Batman. A empresa é Christopher Nolan. Mas... É o Warner que fez o Batman. É o Batman. Mas e a Comic Con? O que vocês acharam até agora do que a gente tava lá? Cheia. Eu vi, tipo, a nossa mesa era de fumante, cara. O que eu vi foi... Tá eu tem circulando... uma área de fumante? Tem cara. Fumante? E é perto, velho. É pertinho, tipo... Um pouquinho pra lá, assim, tá ligado? Vocês tipo, não sabem que pertinho. Grande parte das coisas que a gente faz sempre tem que envolver, acho que, uma área de fumante pro sim. Daniel, assim. Não, tem sim. Que ter, cara. Tem que ter. Então, tipo, foi você que escolheu o número da mesa dessa vez porque sabia que era perto da área de fumante, né? Sim, cara. Entendi. Não, mas sim. Não é tão perto, assim. Você tem que dar um rolê, passar pelo Netflix, passar pelos Cavaleiros do Zodíaco tamanho real e pelos passa. Heróis da Marvel em tamanho real. Daí você chega na área de fumante e tem um monte de banheiro químico em volta. Você se sente muito lixoso ali fumando os bagulhos, tá ligado? Foda, cara. Mas tá legal. É uma mensagem do Ministério da Saúde pra talvez, você. Talvez. Entendi. Você deva lavar as mãos depois de fumar um cigarro. É uma boa ideia. Ou algo assim, tá ligado? É uma boa ideia. Mas eu tava cheio hoje já. Tava cheio. E hoje é o dia que deu errado. É. Exato, hoje tipo... Hoje era pra ser três pessoas. Eu e o Daniel, a gente entrou em... Meia hora. Não, foi rapidão. O Raoni demorou o quê? 2 horas e meia? Eu levei umas 2 horas pra não, cara, engraçado que o Falcão ele saiu pra pegar os posters que, tipo, como a gente planeja muito bem as coisas. Muito, muito. Os nossos posters ficaram prontos hoje às 2 horas da tarde. Exato. A Comic Con começa meio-dia. É, então. E daí, tipo, no meio desse rolê, o Falcão pegou o carro e foi lá pegar os posters. Sim. E o Raoni não tinha entrado ainda. E daí o Falcão, tipo, chegou, acho que rolou uma diferença de 10 minutos entre o Raoni e o Falcão, tá ligado? Chegando. Entre o Falcão atravessar a cidade, pegar posters. Não, tem esse detalhe. Comic-Con lá na casa do caralho, né? E veja bem, no meio do caminho, porque agora eles inventaram do estacionamento ser num lote. Ah, é. Eles e o Comic-Con ser, tipo, 2 km dali, você tem que andar de uma coisa. Não, é uma peregrinação até a porra do bagulho, tá ligado? É pra mostrar a sua vocação. Sua vontade. Sua vontade nerd, né? Sua vontade de quer ganhar bonequinho, cara? Cara, quer Quer ficar lá, quer assistir o Star Warsinho, mano? Ah, então anda. Então anda, filho da toda puta. Toda essa merda. Anda 2 quilômetros pra você chegar naquela merda. Por isso que é de graça, né? Por isso que custa. Mas é bem barato, né? Custa R$600 não, por dia. E aí, então, além de tudo, eu tava carregando os negócios e assim... Talvez vocês não possam ver, assim, porque não parece, mas eu sou o mais fraco dos três. E não parece, eu sei, mas eu tava com a caixa, que era a mais pesada de todas. Uma hora, o meu braço simplesmente parou de responder. Eu liguei pro Daniel no meio do caminho, pra ele vir me buscar, cara, no meio do caminho. No chão, assim, do lado do celular. Ele descocou a língua, sabe? Ai, por que eu não registrei ele como um contato? Eu tenho que apertar todos os números. E o pior... Daniel, por favor. Neste exato momento, me passa um grupo de cosplay de criança, assim, ó. Um monte de minazinha, assim, ó, tudo vestidinho, assim, de princesa. Ai, que bonitinho. Eu juro por Deus, uma delas apontou aí no Rio pra mim, assim, nossa, ele já tá cansado. Sabe o que eu fiz, cara? Eu peguei a caixa, andei mais 2 metros e falei, foda-se, minha dignidade. Eu tô cansado mesmo, tá ligado? Ela já foi, ela não vai falar isso de novo. Não, ela já tá lá dentro. Eu tô aqui ainda. Tudo bem. Na hora de ela passar ali na frente, ela pegar um quadrinho nosso, eu não vou autografar. Desenha um pinto, tá ligado? Tipo, desenha um pinto. Desenha um pinto ali. Olha como eu sou radical. Fala que é um gatinho, tá ligado? Mas elas estavam vestidas de princesas? Estavam, de princesinha. Isso era, conta tipo, como muito cosplay? Fofo. Acho que conta, né? A menos que seja... olha essas princesas... Você nunca viu essas princesas da Disney desse tamanho? Eu acho que elas via... O cosplay era de meme. Entendeu? É verdade. O cosplay era desse meme. Você nunca viu... Você já imaginou... Reimaginaram as 5 princesas como... Crianças? Crianças anãs não conseguem formar o balbuciar. Tinha uma mãe na frente falando... Ai, amanhã o 9gag é meu. Exato. Meu. Chupa essa. Exatamente. Então, tem alguém... Nesse exato momento tem uma mãe muito esperançosa. Nesse exato momento subindo... Ai, ficou linda. Tantos likes. Mandando pro BuzzFeed ali. Tá piada ligado, do Crepúsculo em 2015... Exatamente. Chupa essa. É verdade, gente. Nossa, mano, o Travolta Perdido tomou internet, né, cara? Caralho, velho. Explica aquele meme, cara. Mano do céu. Porque às vezes eu olho e falo assim, o que o cara tá perdido e tal. Não, mas é engraçado que, tipo, não é tão ruim assim. É engraçado. Só que, nossa, tipo, a internet gostou muito dele, tá ligado? Muito, cara. Caralho. Vocês já viram um filme chamado Pulp Fiction, galera? Então, é um bagulho velho, tá ligado? Lançou aí lá pros 90 e poucos, cara. Faz tempo já, cara. Isso é bizarro, né? De onde tiraram? Não sei, mano. Quem foi o gênio que olhou e falou... Quem foi o cara que nossa, fez... Nossa, isso é engraçado. Vou lupar isso. E veja bem, isso. O cara fez uma rotoscopia nervosa que ele então, teve que cortar quadro a quadro. No final do Retorno de Jedi. Exato. É ele, o Ben e o Anakin, assim, de fantasminha. Mano. E ele tá perfeito, tá ligado? Tipo, quem faz isso? Não, mas esses dias mesmo eu vi alguém que dropou, tipo... Ah, versão do John Travolta recortado com fundo verde pra, tipo, você usar no que você quiser, tá ligado? Tipo, tó, bota em tudo, tá ligado? Tipo, foi que John Travolta em todo lugar, cara. Pra você que achava que a esperança não tinha humanidade, tem alguém dedicado a recortar o John Travolta. Então, esse é o tipo de gente que faz a internet girar. Tipo, a galera que faz legenda pra... Essas são as verdadeiras, é o tipo de cara que recorta as verdadeiras o Travolta, forças tá motrizes da internet, sim, né, cara? É. Tipo, é nessas horas que você olha e fala assim... Nossa, né, cara? A gente tem essa coisa no nosso bolso que é... Você tem toda a informação da humanidade ao seu alcance. Alcance as pontas dos seus dedos. Aí o que você faz? Não, vamos lá pegar aquele gif do John Travolta. Vou recortar o Travolta ali. Você quer ver como é engraçado? Se liga isso daqui, eu vou botar no Twitter. Pega esse John Travolta. Recortar o Travoltão, velho. Isso aí. Entendeu? É foda. Internet é louca, mano. Internet é da hora, cara. Mas se não fosse pela internet, a gente não estaria aqui, né, cara? Apesar de a gente estar aqui ao vivo agora. E não depender mais tanto da internet. Foda-se a internet. Foda-se a internet. Foda-se quem tá aí escutando na internet amanhã que esse... Essa gravação vai amanhã. Legal mesmo é quem tá nossa, aqui. Nossa, eu que... Ai, Caralho. Boa noite, gente. Esse foi o nosso show. Espero que vocês tenham gostado. A gente volta na semana que vem, talvez. Beijos. Vocês estão ligados que existe um negócio que toda vez que eu boto uma data nas coisas, Ou elas, essa data nunca será cumprida. Tipo, nunca será cumprida. Tipo, eu botar data e falar, só preciso escrever o roteiro. Tá é, ou isso. Só preciso escrever o roteiro. Tudo é que eu falei bom. Sobre quadrinhos, de, tipo, não, é importante você ter um prazo, porque daí você se força a passar por aquela experiência horrível de desenhar e termina na data que você quis. É exatamente o contrário com o Falcão. Sabe e coisas que ele promete, não, mas, coisas que ele fala, não. É só escrever o roteiro, é só você escrever o roteiro. E... só, agora é só sentar e escrever. Cara, essa é clássica, velho. Gente, essa é clássica. Que vocês não estão entendendo. O problema é sentar, entendeu? Eu nunca sento, cara. Eu tô sempre de pé. Mói. Não deu, né? Tá, tudo mas bem. É. Mas isso acontece, mas a grande verdade, cara, eu gosto muito de datas, de como é que se chama isso? Data limite? Prazo? Prazo. Eu gosto muito de prazo. Eu gosto muito... Nossa, mano! Eu gosto muito de prazos. Muito, muito de prazos. Porque eu gosto de ver eles indo embora enquanto eu fico parado. E chegando no último dia ali e falou, beleza, agora eu vou fazer o bagulho, tá ligado? Exatamente. Que nem essa semana de fazer um pôster. Né? Que nem ontem, Daniel. Que nem ontem, por exemplo. Adoro que o Daniel a gente fazendo os pôsteres. Não. Como se os dois sentassem e... O que você acha disso? É igual Ghost. Fica um atrás do outro, assim, ó. Um segura a mão do outro. Ei, cara, é um processo, velho. É um processo. Rocket League. É um processo. E um Fallout 4. Não julgue o processo. Fallout 4. Ficou bonito, não desse ficou? Jeito então que pronto. Ele sou. E esse é o segredo. É assim que eu desenho. É que a gente chegou num ponto. É por isso que não funciona quando eu falo, não, vou sentar e escrever o roteiro se o Daniel não estiver olhando assim, ó. E aí, Falcão? E a mesma coisa pra desenhar. O Daniel falou, Daniel, você tem várias. Você é um cara genial, você é um cara brilhante e tal. Eu não tenho a mínima ideia do que desenhar no Rocket League, cara. E as minhas dicas, tipo, o Daniel fala, nossa, ótimo. Eu não sei nenhuma das suas dicas. Não, mas sempre quando é, tipo, Daniel, faz assim, ó, os futecarrinhos, tá, os negócios, ó, Mad Max, tal. Os Mad Max, tal, da hora. Pode crer! Caralho, não tinha pensado nisso. Eu, tipo, nossa, obrigado por me sentir especial. Abordando o futecarrinho um segundo, cara, eu achei muito legal que a galera tava fuçando os pôster ali e tal. Eu ouvi pelo menos umas 5, 6 vezes a galera falando futecarrinho. Já era, virou, né? Virou futecarrinho. Porque é uma realidade, né? Porque é futecarrinho. É futebol. É carrinho. É futecarrinho. Tá aí. Deve ter não tem nenhum foguete naquele jogo. Não. Mal tem uma liga. Exato. É mó difícil voar nessa merda, cara. Então é futecarrinho, tá ligado? Futecarrinhos. Mas futecarrinho é uma coisa maravilhosa, né, cara? Eu e o Daniel, a gente começou a jogar tanto. Essa coisa de esportes e tudo mais, né? As pessoas... Essa coisa de esportes e tudo mais. É verdade, porque as pessoas olham e... Eu fico pensando quantas pessoas ouviram isso e pensaram, tipo... Eu não sei o que ele quis dizer, mas se eu continuar ouvindo, talvez eu entenda. Talvez. Não, eu vou chegar. Foi tudo não mais, tá ligado? Eu vou chegar. Pra caralho. O que acontece que eu acho muito engraçado é que... por que que o futecarrinho é tão especial? Mas se você pega um desses jogos competitivos e todo mundo manda um... Não, porque você precisa passar horas. Esses dias o presidente da Riot, eu vi ele falando assim... Não, porque no mínimo você precisa aí de uns 8 meses pra poder jogar o meu League of Legends direito, que... né? E tal. Sério, velho? Caralho, velho. Eu não tenho 8 meses, maluco. Sabe, 8 meses tá ligado? É tipo mais da metade do ano, cara. Cara, muita coisa acontece em 8 meses, tá ligado? Cara, tipo, o mundo muda em 8 meses, cara. O John Travolta tomou a internet em muito menos. Em uma semana, cara. Isso, cara. Exatamente. O que aconteceu? Futecarrinho é um negócio tão bom, mas tão bom, que em alguns dias que a gente começou a jogar, a gente não falava mais, estamos jogando. A gente falava, Daniel... Vamos treinar. Vamos treinar. Aí a gente olhava uma pra cara do outro daquela dia, tipo... E aí a gente sentava e mandava um futecarrinho e treinava e a gente fazia comentários. Pô, eu não tô conseguindo pular muito bem na parede hoje. E veja bem, agora a gente tá rindo disso porque é uma situação ridícula, mas eu juro que a gente tava falando muito sério. Sim, um cara, com o outro. Era um caso dramático. Era um caso dramático. Era, cara, era mesmo, a gente levava a sério o futecarrinho. E é por isso que é tão bom, entendeu? Tipo, você passa de tipo, de futebol, carrinhos, pra tipo, cara, você precisa prestar mais atenção no seu ataque, cara. Você não tá vendo que um cara joga a bola aí, você precisa estar ali, cara. E é assim que vai virando o negócio. Você viu o que aconteceu em Mariana? Não... E caralho, você não consegue pular na parede. Exato, é isso. Esse é o papo, entendeu? Esse é o papo. Mas tudo bem. Futecarrinho. É legal. Futecarrinho, é legal. É legal. Em breve estaremos lá. Nós temos um time, inclusive, no Futecarrinho. Sim, sim. Não é? A gente tem dois times, a gente tem uma dupla. Sim. E nós temos uma dupla temática e, uma, e também um trio temático, né? Sim, sim. É, a dupla temática é simples, é bonzinho versus malvado. É verdade, né? É verdade. Aí eu, tipo, tenho os, o meu carrinho tem as, a areola e umas coisas bonitas. É, os sparkles. Sparkles. Plim. É, faz plim. Vocês estão entendendo? Galera não tá entendendo porra nenhuma, né? Calma, então, quem jogou? Calma, gente. Aí, ó, pronto. Essas pessoas entenderam. Essas pessoas entenderam. Essas cinco pessoas entenderam. Exatamente. E o Daniel tem um chifrinho, né? Sim, cara. E fogo. E fogo. Tá. E a gente... Calma. Eles são um carro. Vocês entenderam? Quando eles falam, o Daniel tem chifre, é um carro, e o carro tem chifres. Mas por algumas horas eu sou aquele escolha, carro, cara. Ele falou, bem, tipo... Ele passou por várias coisas, falou... Chifres. Isso me representa. E veja bem, cara, você tem que selecionar entre várias opções, como cartola. É verdade. Como giroflex. Giroflex da polícia. Tem, cara, tem giroflex. É, tem isso o negócio. Rocket League da opressão. Mas, a gente tem um time maravilhoso, que é o 1%. É o nome do time. O 1%. O que é o 1%? A gente quer mostrar que a gente é rico. Pelo menos no jogo. Pelo menos no jogo, né? Nos nossos carrinhos são ricos. Então, são todos aros de ouro. De cifrão. De cifrão e diamantes. Uhum. A gente, nossos foguetes jogam dinheiro. Uhum. E todos nós usamos utensílios da alta classe de 1%. Eu uso uma cartola. Cês, não, calma, vocês usam o quê? Utensílios, cara. Da alta classe. Da alta classe, é. Como vocês podem ver, a gente pertence a ela, né? Sim. É por isso que a gente fala bem. Dessa maneira. É assim que você chama alta classe, quando você está na alta classe. É um carro com sangue azul. Isso. Basicamente. Exato. E aí eu uso uma cartola, você usa um fezinho, uhum. Né, bonitinho. De sociedade afinal, secreta. Exato. E de... Né, magnatas do petróleo. Sim, exato. E tem o nosso outro amigo, Shelka, que ele usa uma coroa. Pra mostrar todo o poder da monarquia, entendeu? Então, quando a gente faz um gol, é tipo, na sua cara, seu pobre. Caralho. Não, mentira, a gente nunca falou isso. Mas agora eu pensei, ia ser fascinante ver a resposta das pessoas. Nossa, cara. Porque, tipo, as pessoas iam ficar muito tristes. Vocês tipo, estão ouvindo o RocketCast, o podcast Nossa, mais reacionário da Liga dos Videogames. Gente, isso é tudo, eu gostei disso, isso é tudo na internet, né, de verdade. Mas é verdade. De certa forma. Porque a gente gosta mesmo de xingar. No fundo, o que a gente só tá no fute carrinho pra xingar as pessoas na internet. Porque no fute carrinho é engraçado. Porque são carrinhos, não são pessoas. Você podia jogar LOL. Eu podia. E é grátis ainda. Mas precisa de 8 meses, né? Foda, cara. Eu não tenho 8 meses pra aprender a xingar as pessoas direito, cara. Enquanto no fute carrinho a gente pode fazer coisas maravilhosas como... Pega e xinga. Ou só... Qual é o nome daquele? Caduzeira? Caduzeira. Caduzeira. Pois é, tinha o Cadu. Eu não sei quem era Cadu. Mas ele tava lá, tava jogando contra a gente. A gente meteu uns 2 gols nele. Vou esperar você contar essa história até o final pra falar que você falou isso no último podcast. Aí, até mesmo? O final. E daí quando... E a gente ficava um tempão sem jogar, só escrevendo Caduzeira! Eu gosto tanto dessa história que eu tô contando 2 vezes, tá? Eu gosto muito dessa história, cara. É um detalhe que nem eu lembrava que eu tinha contado no meu podcast. Você tava muito empolgado. Eu tava tipo, pode crer, o Caduzeira, né? Seu Falcão e o Daniel, é com eles que eu gravo. Uhul! Yes! Não, a gente nunca ouve o podcast. A gente grava e deixa acontecer. E veja tá bem, ligado? Eu edito o podcast. Então. Mesmo assim. Ou eu seja, não a resposta. Não, mas o Falcão tirando o podcast, tipo, é engraçado que ele vê lá, né? As ondinhas. As ondinhas lá no bagulho e ele fala: ah, aqui tem nada acontecendo, então eu vou cortar aqui. É tipo isso. Aqui tem nada acontecendo, então eu vou cortar aqui. Daí ele pega e cola tudo junto e falou: dá 10. Daí ele pega e manda, tá ligado? Toda vez que a gente termina, às vezes, tem uma conversa sobre tipo. Tá um rolê, a gente pode cortar e tal. E depois quando fala, sim, sim, sim. Ele só falta falar, eu vou cortar tal dia pra ter um prazo. E quando acontece de ouvir... É só sentar e escrever esse corte. E quando acontece de ouvir, é tipo... Como que ele edita esse negócio? Então, mas é muito engraçado porque, tipo, no começo do podcast, foi que era minucioso. Ele cortava, tipo... Ele editava o podcast, cara, ele tirava... Não, ele era minucioso no sentido que ele cortava, tipo, cada tá ligado que a gente falava, tá ligado? Umas paradas assim, ele cortava umas palavras que a gente repetia pra caralho. Vocês acham que a gente fala muito tá ligado? É por isso que vocês ouviam. Vocês achavam que, nossa, olha que eloquentes. Então, né? A gente não fala bonito. Não tem uma palavra sobrando nessa frase, tá ligado? Falava, cara. A minha edição fazia a gente soar muito inteligente, cara. Agora a gente soa que nem 3 troglodinhos. Agora são os caras falando qualquer bosta, meio bêbado, meio chapado, tá ligado? Do nada, assim. Numa, agora ao vivo, né? Mas agora ao vivo. Agora ao vivo. Yes, agora fazendo ao vivo, bonito, agora tem como cortar, né, cara? Não, mas é legal que agora a gente. É realmente do jeito que eu. Não, você estava imaginando. Eu imaginava bem pior. Do jeito que você queria. O melhor cenário é exatamente esse. Tipo, a gente fala e as pessoas realmente reagem. Isso é, então, surreal, é legal, né? Isso. Eu acho legal. Porque... essa é a conversa que a gente vai ter depois. Desculpa, eu não. Não, a gente pode dar conversa agora, não tem problema. Podemos dar conversa agora. Porque é legal, porque a gente ficava. É meio triste. Esse porque é legal. Porque você já teria editado no começo do podcast, por exemplo. Mas o que eu acho bacana de fazer ao vivo, cara, é que... Se você não sabe, você não precisa falar isso. Você pode só falar, eu acho muito bacana. É que era meio ridículo, mas assim, quando rolava da gente fazer umas piadas engraçadas mesmo, a gente contava em 50% das vezes era ou a voz do Mussa... As risadas do Mussa, que é uma risada genial. É verdade, ou a do Raoni, que também é muito legal. É verdade. E então, tipo, meio que a gente é quase... A gente tinha que rir um dos outros, assim, né? Agora a gente não precisa mais... É, gente, era nosso próprio público, né? Acabou a nossa fase filme do Adam Sandler. Por favor, gente. Entramos sei que vocês estão atuando, chave. Mas vocês precisam rir. Para as pessoas em casa saberem quando elas têm que rir. Não, as pessoas sabem. Elas sabem, cara. Uhum. É tipo, é quase... Elas são... As pessoas que estão aqui são quase tão boas quanto aquela faixa de risada do Chaves. Que entra na hora certa. Então, vocês tá são pior. Pô, galera, tá ótimo. Foda. Mas... Gente, eu não precisei substituir vocês por um MP3 de baixa qualidade. Por um claque já ali, é uma coisa tá impressionante. Mas a gente já pode testar. Podemos. Vai ser muito legal. Dá. Talvez. Pega aquele mesmo MP3 de risada e vai repetindo. Tá? É mesmo. Esse é um sonho que eu não sabia que eu tinha. Mas um agora que você citou, vai ser bem legal. Eu quero uma mesa de som com um botão, assim. De risada. Não, tem que ter dois, cara. Tem que ter o de risada e um fazendo tonhoin, tá ligado? Exato. O tonhoin é importante, cara. E sim, velho. O tonhoin é importante, cara. É verdade. Então vamos ter dois botões e vai ser isso. O que você achou da Comic Con? Você achou legal? Você achou... Eu acho que primeiro a gente tem que explicar o seguinte. A Comic Con abriu que horas hoje? Às 11? Meio dia. Tá. Meio dia, né? O nosso horário, e eu tô falando nosso, mas a culpa não é minha. Olha isso. Ele é impressionante, cara, né, cara? Não que seja de vocês, mas se a carapuça serve. Vai. O negócio abrir às 11 horas. Eu não sei que horas a gente estava no meio do caminho de 6 horas até a Comic Con, que a gente saiu de casa umas 11 horas, foi muito bom se foi isso. Mas no meio do caminho, que leva muito tempo, a gente falou, tem que abastecer, daí a gente parou pra abastecer. Nisso eu falei, tipo, a gente precisava pegar troco também. Então, no meio do negócio em que a gente já estava atrasado e durava muito, a gente passou no banco. Além de tudo. De ir no caixa, assim mesmo. Tipo, eu preciso de um atendimento. Não é, tipo, não, eu preciso apertar botões. Não, eu preciso falar com a pessoa. Eventualmente, a gente chegou lá. A gente chegou, estacionou. Ó, eu lembro, porque eu olhei no exato horário que a gente estacionou e era 11h50. Então, não era tão horrível. Então, a gente mandou muito bem. A gente mandou pra caramba, tava ao contrário das minhas impressões, que são... É, Raoni. Eu acho que você... Você é muito hater, velho. Eu acho que você tem que dar uma humanizada nessa porra aí. Daí tá, a gente deixou o carro lá e descobriu que a gente tinha que pegar 18 filas e atravessar mais... A gente, pra... 2 quilômetros. A pé, a gente tinha que voltar ao caminho que a gente fez de carro, mais ou menos, porque o estacionamento da... O negócio acontece na Expo São Paulo, que é um nome de mentira. O tipo, que é Expo São Paulo? Fake pô, name. Dá um nome de verdade, dá um nome de alguém, cara. Escolhe um nome. Sério mesmo, acabou todos os velhos que vocês dão nome pra rua, acabou. Acabou, não tem mais esses velhos brancos, que vocês ricos, que vocês dão nome pras coisas. Acabou, não tem mais. Vai, não. São Paulo. É aqui. O epitoma das exposições, essa porra aqui, tá ligado? Exatamente, então, sei lá. Eu queria cerveja, né? Eu queria, cara. Dá o seu copo. Arranjei. Então tá, eles estão expandindo o Expo Imigrantes. Não é, Expo São Paulo, eu acabei de falar. Isso, sei lá, é outro país, assim. É massivo o bagulho, é tipo um shopping de exposições, cara. Tipo, você entra lá e... Ele tem um prédio só de estacionamento, tá ligado? Ele precisa de carrinhos de golfe. Isso, ou segways. É. Ou um skate, qualquer coisa, alguém me leva. Ou aquele bagulho que rappers estão usando agora, o estacionamento pra Comic Con é horrível, cara. É o suficiente... Para os seus braços pararem de funcionar e uma criança vestida de princesa falar, ele já cansou. Esse é o tamanho do caminho. Exato. E. Tá, a gente chegou eventualmente na Comic Con. E eu fui para uma fila que eu tinha aqui, como eu sou. Eu sou artista, por favor. Me deixa entrar por essa outra porta. Essa porta tinha uma fila que levou de verdade 2 horas. Literalmente 2 horas. Levou 2 horas. De verdade, 2 horas no sol, assim, de pé. E quando eu consegui entrar, era umas 3 da tarde. A gente saiu de lá às 5 pra vir pra cá. Às 7. A gente passou mais tempo na fila e chegando lá do que, de fato, dentro da Comic Con. Então eu espero que os próximos 3 dias sejam muito bons, porque esse não valeu. Não. Não, mas eu tô até surpreso que você tá feliz e alegre. Normalmente nessas situações... Mas eu esperava muito pior. Tava lá embaixo. Porque ontem eu tive... Ó, os posters que você fez... E você fez no horário certo, Rony. Foi como Deus falou pra mim. Foi como... Esse foi o papo que Deus teve com você. Deus falou, tipo, Rony, eu sei, mas... Pô, o que, que eu posso fazer, né? Os caras estão desenhando ainda. Então o seu pôster vai ficar às 4 da tarde no primeiro dia da Comic Con, num dia que você tem que ir embora às 5. Tudo bem? Eu falei, Ah, vai, foi as duas, vai. Ficou pronto as duas. Ficou pronto as duas. Mas é aí que tá. A mulher da a mulher que tinha respostas falou, vai ficar pronto às 4. Eu falei, da hora. Mas, Arnie, como a gente sempre fala todos os anos, ano que vem, cara... Ano que vem a gente acerta, cara, tá de boa. Nossa. Essa risada do Makoto, porque ele tá acompanhando a gente, ele sabe que isso é promessa cumprida. A gente conheceu o Makoto ano passado, ele tem um evento pra falar... experiência com a gente. Mentira. É. Isso. É verdade. Ele tem 2 eventos, tem 1 ano. Então, ano. Mas 2 eventos que estão do ladinho, assim. Então, não é como se ele, tipo, não, esse é uma corta. Ele tá 30 anos com a gente, desde o início, pá, tanta coisa. Foi, tipo, 2 rolês e ele já sabe, tipo, mentira. As pessoas não vão fazer nada na hora certa. Ah, pois é, cara. Mas é legal prometer, cara. Tipo, é só sentar e escrever o bagulho. Porque é assim como é só sentar e escrever. É só sentar e desenhar. Exato. Cara. Eu acho que, já que a gente tá nesse assunto, a melhor história desse rolê, que foi quando eu, tipo... Ai, desencana, Rony. Foi que semana passada o Daniel fez a pergunta... Comic Con é dia 18, não é? Nossa, eu nem lembro de ter feito essa pergunta, cara. Caralho, velho. Semana passada. Ah, não, é dia 18, Comic Con. Não, Daniel, é tipo quinta que vem. É, tipo, aí você fez assim, ó... Nesse exato momento passou. Eu não vou dormir este fim de semana. E foi o que aconteceu. E foi o que aconteceu. Eu sempre acho que é depois. Qualquer coisa é depois, tá? Tipo, pelo menos uns 10 dias depois, tá ligado? Tem pelo menos uns 10 dias, mas aqui então, falta uns 3. É, né? Falta 3, é dia seguinte, tá ligado? Faz parte, gente. Faz parte de ser eu. Faz parte, né? Inclusive, a gente... eu tinha falado pras pessoas da internet, e elas levam a sério essas coisas. Mas eu falei pra elas... Elas estão na internet. Elas estão na internet. Eu falei, ó, vai ter tópico de perguntas, tá? Pras pessoas da internet. Eu queria começar falando... Você falou, ó, a gente vai gravar ao vivo. Isso. E daí hoje a gente encontrou uma dúzia de pessoas falando, meu, eu sou o Buca, meu, eu não trouxe bananas, mas eu trouxe cartão. Nossa, é total. Meu, um cara falou, meu, Marinheiros apresentando. Falei, que da hora. Pra todos a gente falou, você vai lá hoje? Hoje não. Aonde, tá ligado? Tipo, ninguém sabia, mano. Você sabe falou, da piada tipo... da banana, mas você não vai colar aqui, cara? Cola aqui, velho. Tipo, na gravação do podcast. Exato. A gente vai gravar ao vivo hoje e tal. Como? Nossa, eu não tava sabendo disso. Então... É, né? Velho, você acabou de falar que você ouve o negócio, tipo... E não é como se eu tivesse passado uns 3-4 dias ali, tipo, publicando e falando disso o dia inteiro. Era bem importante que você soubesse pra você falar, tipo, eu sei de tudo que vocês fazem. Exatamente, cara. Quando você chega, tipo, fala, eu sou seu fã, é bom, tipo, qual... Roberto, eu sou seu fã, tipo, mas qual o nome do disco de 72? Exato. E é fácil, porque é Roberto Carlos 72. Ele era bem preguiçoso nessa época. Tem o Roberto Carlos 69, o Roberto Carlos 70, o Roberto Carlos 71. Ele tá... Aí, hora da... Não, na hora da... É aventura de alguma coisa. Em ritmo de aventura. Em ritmo de aventura. Nossa, demais lançar. Eu tô muito preocupado com o que as pessoas pensam sobre mim agora. Tipo, nossa, eu não sabia. Nossa, mas Raul, esse cara verdade, é cara, manja então... de Roberto Carlos, né? Deixa quando você manja de Roberto Carlos, Raul. Eu não sei. Cara, acho que desde sempre, velho. Raul mostrando as caras, velho. É uma nova faceta do Raul. Eu acho que Deus disse. Vivendo e aprendendo, cara. Tá aí. É, eu não sei. Mas em algum momento da minha vida eu falei, tipo... Esse cara deu muito certo. Eu vou ler o Wikipedia do Roberto Carlos. Não. antes fosse. Em algum momento eu falei, esse cara deu muito certo, né? Alguma coisa ele deve ter mandado muito bem. E daí eu baixei todos os discos do Roberto Carlos. Caralho. Todos. Que horrível, cara. Não é uma boa experiência. Não. Não é. Você podia ter baixado algumas tipo 1-2. Tá. Porque você pensa, tipo, Roberto Carlos... Existe qualquer outra coisa em música. Pois que é. Você pode ouvir. E estamos falei, na internet, YouTube, etc. Se a Globo fala, tipo, ai meu Deus, por favor, Roberto, toca cante aí as mesmas músicas pra gente esse ano de novo. Chora de novo, Roberto. A gente vai te levar pra Israel, todo mundo da Globo vai estar lá mesmo assim, mas, por favor, o fim do ano no Brasil é feito de Papai Noel, champanhe, sete ondinhas. Cara. Ih, Roberto Carlos. Nossa, Roberto Carlos. Robertão. Senão eu não sei que eu tô em dezembro. Mas sabe que agora faz sentido, muito sentido, o que aconteceu logo antes da gente começar, antes da gente chamar o Suza pra subir. Eu falei, Raoni, como você quer que eu bote o seu microfone? Nossa, mesmo! E ele literalmente falou, eu quero alto e paralelo, que nem o rei Roberto. Tipo Roberto Carlos. É verdade, cara. Caralho, Raoni. Na hora eu olhei e falei, beleza, né? A gente desconsiderou agora. Essa é uma referência diferente. Uma referência diferente, mas é o Raoni. Eu não sei. Ele me surpreende todos os dias. Eu conversei com ele sobre videogames, rap, o fim do país brasileiro que se aproxima. Mas Roberto Carlos é inesperado. É, cara, isso ainda realmente, é meio surpreendente, cara. Mas agora faz sentido que você até tá se apoiando mesmo. Você tem uma perna mecânica, Raoni? O que mais que você tem, eu não sei, cara? Eu não queria dizer, mas eu tenho um brinco de pena, vários ternos brancos e camisas azuis. Você também não sai pela mesma porta que você entrou, cara? Mas esse é o problema. Como eu disse no começo, não que eu esteja nervoso, mas é ótimo que eu esteja aqui na frente desse negócio, porque... Até parece que... Tem uma pessoa na história, voltando naquele stand-up que eu tentei estragar passivamente, tem uma pessoa na história que curtia muito uns palanques na frente dele, que era Hitler. Porque ele tinha Parkinson e ele não queria que ninguém soubesse. Então, ou ele tinha um palanque pra ele deixar a mão dele tremendo aqui, ou ele andava com a mão pra trás. Ou ele só fazia assim, porque as pessoas curtiram, ele falou, nossa, que louco, ninguém reparou, tem Parkinson, quem liga então? Eu posso só fazer assim e todo mundo, nossa, da hora. E... Eu tô louco pra saber como vai acabar essa história. Quando eu falei, eu tenho que mandar em um jogo inteiro. Ia ser legal se tivesse alguma coisa pra apoiar, alguma coisa que eu não necessariamente vou usar. Porque hoje eles não têm ficha. Esse é outro assunto. É, a gente já chega. Eu falei, não, e se eu tivesse? Eu posso ficar na mesinha e tal? Não, pode. Eu falei, yes, ninguém mesinha vai ver que eu estou tremendo. O Raoni tem Raoni só... Raoni tem, cara. Essa é a revelação, no fim das contas. Era assim que a história terminava, galera. Basicamente, o Raoni tem parte. Talvez eu tenha criado expectativas altas demais com essa história. Talvez. Mas, de fato, hoje a gente vai começar uma coisa que é muito pedida, que foi, uma das melhores coisas que a gente fez no podcast, que foi o Tretas e Trutas, né? Uhum. Pode bater pau mesmo, caralho. É mó da hora. Aê. Bate mesmo, pô. Porra, caralho. Tretas e Trutas é do caralho, mano. Mano. Tem... Exatamente. Toda vez agora que alguém falar, e o Tretas e Trutas não vai ter mais? Eu falo, tipo, você é o Thiago. Porque teve uma pessoa que ficou realmente empolgada quando a gente falou, Tretas e Trutas são legal. Uma pessoa assim, tipo, yes, isso é demais. E as outras ficaram, tipo, Vou acompanhar, da hora. E foi interessante porque... Por exemplo, eu mandei a ficha do meu personagem hoje, às 7 horas da manhã, pra você. E o Daniel ainda não mandou. Não, eu pensei nele no carro vindo pra cá, tá ligado? Ah, então tá bom. Mas eu falei pra vocês, cara. O personagem é fulano de tal. Pra estragar a surpresa. Profissionais. Ou então, sabe esse RPG que vocês estão preparando? Vocês estão, tipo, muito... Nossa, vai ser do caralho. Sério, vai ter isso? Que da hora. Só o Raoni trabalhou de verdade nele. Aí eu, o Daniel, a gente... Eu inventei o personagem hoje. É, isso. E ainda roubou o nome. É verdade. Eu roubei o nome. É. E provavelmente a história de algum filme, mas... De alguns filmes. Provavelmente. Alguns filmes. Mas vai ser divertido, né, Raoni? Você pode falar alguma coisa? A gente vai, em breve, a gente vai começar o Tretas e Trutas. Tem alguma surpresa que você pode contar pra vocês? Eu não vou deixar nenhum spoiler pra daqui a 10 minutos. Exato. Então, pois é. Na última vez que o Raoni soltou spoilers... Todos vocês se encontraram a gente na Comic Con e nunca ouviram podcast, eu sei que vocês não estão aqui. É. Que todas as pessoas aqui têm referências... Do podcast. Você curte muito quando... Você banha nessas referências quando as pessoas jogam, né? Porque... Você se lava. Ou isso... Ai, fala a minha ou, mesmo. Fala. Ou caiu a árvore. Não é? Esse foi o nosso podcast de hoje, Bucaque de Referências. Eu espero que vocês tenham gostado. Boa noite. Vai, joga essa referência na minha cara, vai. Caralho, hein, mano? Não é isso? Sim. Se o Raoni tá rindo é porque é verdade. Então... Não, eu tô rindo porque salto criativo. O segredo das coisas é quão longe você pode levar isso. É igual quando o Suso tava aqui em cima, ele tava tipo, ah, tá legal, tal... É igual o Hitler. E daí, todo mundo... na hora você parte. Isso vai ser bom. É. E um bebê? Ah. É agora. Eu vim pra isso. Já fica assim, né? Ah. Se tem uma coisa que eu falar amanhã no trabalho, é o que esse cara vai falar agora. É, exatamente. É por isso que cada cobraram. Cada centavo. Esse cara vai falar de Hitler, ingresso. Bebês e morte ao mesmo tempo. Ah, eu não sabia que ia ser tão bom. Pois é. É desse jeito. Mas o negócio dessa referência é que, tipo, é igual o negócio de gravar ao vivo e as pessoas reagirem. Ou você grava um podcast para o infinito, assim. Ou você é a árvore que caiu na floresta e ninguém ouviu. Ela caiu mesmo, ela fez barulho, ninguém sabe. Ou você fala futecarrinho pra internet e alguém fala, tipo, olha, futecarrinho. Você fala, yes. Eu não podia estar dormindo. Eu devia ter gravado aquilo dito food carrinho, porque realmente alguém afetou estava a vida ouvindo. De alguém de algum jeito. Você mudou, tá, não é? É lógico, cara. Você é tipo. Deixa eu escolher o Hitler dos livros. Mas é, cara. Você fez uma coisa que deu certo. Food carrinho e Hitler. Isso. Da hora. Ótimo. Hitler carrinho. Vamos terminar nesse tom pra gente passar pras perguntas? É, acho... o tom de Hitler. Esse mesmo. A gente tá abusando, né? Então, um pouco. Eu não sei. Tudo bem. Eu acho que a gente precisa... É o primeiro. A sociedade vivo. Primeira ela precisa de outro Hitler, sabe? Nossa, porque cara. Porque tu... Como referência... Vai, Raoni, vai. Eu vou até... Vamos lá, cara. Eu vou até ver as vamos perguntas. Vamos lá. Vai. Vamos lá. Porque quando vai. Publicaram a biografia do Steve Jobs, todo mundo falou, tipo, esse cara estaciona na vaga de deficientes, ele não programou nada, ele não faz absolutamente nada, por que publicaram a biografia dele? Mas, não é Hitler assim, você fala Steve Jobs, todo mundo, legal, okay, né? Ou ele não. Ele fez os computadores. É. Mas quando você fala Hitler... Então, a gente tinha que fazer fazer um sound debaixo do Raoni falando, o mundo precisa de outro Hitler, tá ligado? Cara, e tipo, jogar se na internet. Se tirar fora de contexto, sim, cara. Sim, exato, cara. Maravilhoso. É, começa com a música... Hitler e eu. Tá, isso vocês não podem rir disso, porque verdade. As pessoas vão falar, meu Deus, esses caras são nazistas. Mas, basicamente, a gente tava... A gente deixa o som gravando antes da gente começar a gravar o podcast mesmo. A gente deixa um negócio gravando pra gente ver. A gente sempre fala umas bostas. E numa dessas. A gente fez uma sitcom, tipo, né? Daquelas, tipo, de. É, tipo, dois amigos que não tem nada a ver. Três com é demais, outro, uma coisa mas meio. Eles feel good, juntos, tipo, todo mundo está na casa. Todo mundo vive bem. Ah, Hitler. E aí, tipo, Hitler tentando na cidade. E ele tá tentando, tipo, o que eu faço? E tem o roommate dele. E aí a gente fez um jingle pra isso, né? É, o roommate dele é Hitler. E aí a música de entrada era... Hitler e eu. A gente pode Hitler botar esse MP3 pra galera ouvir depois, cara. Hitler e eu. Não é assim. Tá. A música é... Hitler e eu. Hitler e eu. Ele morreu e agora é um fantasma. E é só isso. Ah, é verdade. Tudo ah, é porque além de tudo, ele é um fantasma. Ah, porque a gente tinha tocado no assunto de que, tipo, sempre vê aqueles programas de... Ah, tem um... Meu filho é um fulano encarnado. E é sempre uma galera da hora, né? O cara, tipo... Era por isso. É sempre uma galera da hora que, tipo, encarna no filho da pessoa. É, olha aqui, tá o Da Vinci encarnou no meu filho, tá ligado? O cara que escreveu o evento levou, encarnou no meu filho. Exato. Tipo, pô, mas nenhum deles é um cuzão, tá ligado? Olha, tipo... uma carta da Cássia Eller. Ela está no inferno. Não, nenhum deles é tipo... Cara, se pau meu filho é o Hitler, cara. Eu não sei, ele tava falando umas coisas meio estranhas, ficava levantando a mão. Mas meu filho é a reencarnação do Genghis Khan, tá ligado? Não, tipo, mano, ele isso tá, invadiu a casa do vizinho, ninguém tem um filho desse, tá ligado? Isso as pessoas não falam. É foda. E daí agora... surgiu o Hitler. Não, na verdade não era nem isso. Era tipo casa mal-assombrada. Porque era tipo, ah, minha casa é mal-assombrada por... É assombrada por um cavaleiro medieval. Uma véia, tá ligado? Um veterano da guerra. Um veterano da guerra. Mas nunca é o Hitler assombrando a casa de ninguém, tá ligado? Tipo, mano... Uns fantasmas filho da puta, tá ligado? Mas isso, vamos terminar por aqui, senão a gente fala muito. Foda-se, acaba por aí, tá ligado? Termina essa merda. Ah, esse barco. Este bloco. Este bloco. Quanto tempo. Bom, a gente não sabe muito bem ainda como a gente vai fazer essa sessão de perguntas, né? Não sei como. Nada. Mas eu queria saber, antes da gente começar a ler os da internet, que, mano, eu mandei... Faz 15 minutos, a gente tem tipo umas 60 perguntas. Mas... Convés é foda, né? Convés, uma salva de palmas pro Convés, vai. Convés é muito da hora, né? Puta que pariu, eu curto muito Convés, cara. É que você não leu, mas o Makoto e o Trancas estão respondendo pergunta uma do outro aqui. São só os dois. Era isso. Falando, esses otários. E o Mauri Link, tá ligado? E o Mauri Link. E o Mauri Link, mandando 30, tá ligado? Mandando 30 perguntas. Não sei, se sobrar tempo. Se der tempo, a gente lê. Se sobrar tempo, a gente lê as perguntas do Mauri Link hoje. Se der tempo, a gente lê. Mas eu acho que a gente pode começar com uma pergunta da plateia, né? Alguém tem perguntas? Vamos lá. Pergunta? Quem tem perguntas hoje? Pode ser qualquer pergunta estúpida. Deixa eu ver aqui. Ó, uma coisa... Vem cá. Menino da pizza, vem sabe, cá. Sabe aqui. Deixa eu ver. Vem cá. Uhul! Para o Thiago de la Coleta. Fale seu nome e sua pergunta. Meu nome é Thiago de la Coleta ou... De la Coleta! De la Coleta! Legal. E eu queria saber do pessoal do navio, como que é a sensação de gravar na frente de todo mundo e eu acho que pela primeira vez não gravar chapado o navio, que cara, eu já tava velho, tipo... Não, quem te disse que eu não tô chapado, cara? Quem te disse que eu não tô chapado, cara? Tá aí, eu não, tá eu aí. Não preciso nem mais fumar maconha pra ficar chapado, cara. Tá aí já, tá aí. Eu fumei tanto, já tem reserva, cara. Eu quero ficar chapado, ó. Tá, já tá ligado? É fácil, cara, é muito fácil. Mas achei engraçado que o Focão, ele chegou pra mim ontem e falou assim, porra, mano, que merda, né, você vai poder fumar, né? Ele começou a me zoar porque eu não ia poder fumar no palco. Eu falei, mano, você também não vai poder fumar, tá ligado? Vai ficar só a minha merda, cara, aí. A minha o cara. O Focão entrou em choque mais quando ou ele menos percebeu, assim, tá foi mais, vamos refazer? Tipo, tá, vai. Assim, pô, Daniel, você não vai poder mais fumar, né, cara? Poxa, Focão, você também não. Tipo, ele entrou em choque, tá ligado? Foi bizarro, cara. Se eu tivesse o botão de toi-nhoi-nhoi agora... Toi-nhoi-nhoi. Não sei quem falou, mas obrigado, cara. Obrigado. Próxima pergunta. Quem tem? Próxima pergunta aí. Oh, eu vi você, Makoto. Você Makoto tem pergunta? Makoto se arrependeu. Nossa, Makoto. Ele viu que a olha, pessoa que subiu absurdo. Aqui. Tadinho. Você quer, Makoto? Não, olha, Makoto, Makoto não tá... quer. Quem tem mais pergunta? Vai. Tô vendo aqui, vai. Perguntas, vai. Alguém levanta a mão. Pra... Aí, Trancas. Chega aí, Trancas. Vem, Trancas. Você levantou a mão, velho. Como assim eu? Você sabe como funciona? Eu falo, acho quem quer pergunta, se levanta a mão, que... significa eu vou falar uma pergunta. Fala seu nome e sua pergunta. Meu nome, sou o Denis, também conhecido como Tranquinhas. Ah, é, esse aqui é assim, né? Pode crer. Tava bom aquele mecão de ontem, jovem? Olha, sucesso. Absoluto. Cara, foi uma boa, péssima ideia, velho. Foi uma boa, péssima ideia. Aquilo caiu muito errado em mim ontem, cara. Foi uma boa, péssima ideia. Eu matei uma fome... lazarenta lá, rapaz. Eu tava com uma fome muito louca, mano. Vocês estão ouvindo aquela festa de conversa ontem. Depois da gravação, o podcast. Olha aí, essa aí, só pra completar, essa cena aí, eu sou testemunha, velho. Você falou da sua surpresa. É, o Tranca tava lá, velho. É verdade. O Focão entrou em choque. Então, pera, você tava na hora que eu falei... Ele tava, cara, ele tava, velho. Gente, esse é o Tranca. Salve de palmas pro Tranca. Palmas pro Tranca, vai, porra. Ele estava ontem na minha larica e na meu momento de pânico, é verdade. Mas tava bom o Mac ontem, hoje de manhã não tanto, mas ontem à noite tava da hora. Não, caiu legal ontem. Caiu legal, né? Até depois. Até, daí você... Aí, o que vocês comeram? O que vocês pediram? Ah, cara, tristeza... Cheddar louco, tá? Depressão grande... E uma torta de... De churume. Uma porção de deprê, tá ligado? Isso. Isso aí, velho. Bem grande. Bem grande. Bem grande. Vai que vai. Mas, né? Da hora, né? Foda-se. Né? Foda-se. Você vê aqueles arcos dourados no horizonte e você fala assim, meu, o que vocês vão comer? Exato. Tá aqueles magníficos arcos dourados. Mais alguém tem pergunta? Alguém mais tem? Aí? Nossa, ó! A galera decidiu. Agora o Makoto não vem mais também. Não. Makoto. Jéssica Marx. Olá, olá. Fale seu nome e... E sua pergunta? Ah, tá. Eu sou... Spoiler, gente. Spoiler, eu sou a Jéssica Marques. Oh, meu Deus. Essa pergunta, na verdade, é do holandês. Ah, é o grupo sim. que a gente tem no WhatsApp. Louco, pediram louco. Pra vir pra cá pra perguntar. Abração pro holandês. Abraço pro holandês. Certeza que vai ser zoeira. É, não. Certeza que a gente vai se dar forte, mal tá nessa pergunta. Eles pediram pra perguntar o que vocês acham de pedidos em casamento em público de pessoas que você não conhece pessoalmente. Esse vai ser o melhor podcast. Ai, Paulo, está prestes a... Uou! Peraí, tem que fazer que vai rolar um aqui, é isso? Uou! Não, vai... Eu não sei. Gente... Vai rolar um aqui, alguém isso? vai casar aqui hoje. Alguém vai pedir o um casamento no palco do nosso podcast. Só pra eu me policiar um pouco, é isso, porque eu vou tá falar agora, entendeu? Caralho, velho. Gente, uma salva de palmas pra aquela pergunta foi boa. Boa, boa. Não, mas o mais engraçado é, tipo, fazer o pedido de casamento no palco do nosso primeiro podcast, né? Tipo, pô, vai pro show do, sei lá, Lulu Santos, mano. Exato, não sei, cara. Qualquer merda. Então, não vai tentar roubar os nossos momentos. Não tem nem espaço aqui no palco, não cara. Não tem espaço, tipo, cara. Se você vier aqui e falar assim, eu posso pedir? Não, cara. Não pode não, cara. Problema teu, cara, que você quer envolver o Estado no seu relacionamento. Existe a possibilidade de ter estragado o pedido de casamento de alguém nesse exato segundo, cara. Desculpa, cara. Desculpa. Eu queria pedir minha namorada em casamento aqui agora. Uou, que da... Não, por favor, vem aqui. Você pode descer, não cabe tudo... Exato. Não. Não vai. Era esse, é um pedido cheio de burocracia, cheio de logística. Tipo, então vai um pouco pra lá, e fica aqui um pouquinho, agora vai me ajoelhar aqui, você fica aqui em cima e eu te dou um anel, firmão. É nóis. Não vai rolar. Não vai rolar, cara. Firmão? Firmão? Não vai rolar. Não vai rolar. Mas eu não sei, cara, eu acho meio... Eu acho meio tudo meio ridículo, assim. É, eu... Não, mas é verdade, eu acho meio... Não sei. Imagina, você tá lá... Mas quando você responde, eu acho tudo meio ridículo... Não, é porque assim... Eu acho o mundo ridículo. Vamos pensar no raciocínio do fulano, né? Eu falo assim, não, eu gosto muito dessa pessoa com quem eu tô junto. Aí primeiro que você tem a péssima ideia de, tipo, não, vamos assinar uma papelada pra provar mesmo que eu amo essa pessoa. Vamos diante do Estado. Beleza. Qualquer um quer casar? Casa, meu. Problema teu. Eu divorcio depois, quem vai assinar você depois também. Tem problema. Nossa, pesado, né? Caralho. Tá bom. É. Vamos, tudo bem. Vamos, Focão, você tá bom hoje, né, mano? Hoje tá caralho. Foda. Hoje é a cerveja. É... Bebe menos. Mas... desculpe, gente. Mas... mas aí você fala, além de tudo, você fala assim, não. Veja bem. Eu vou mostrar pra todo mundo, neste lugar, que eu amo a minha esposa. Minha futura esposa. Cara, eu acho que é uma questão de, tipo, aonde você vai fazer isso? Então. Tá ligado? Então. Sei lá, você vai fazer isso no Burning Man, uma porra do naipe? Da hora, tá ligado? Legal. Especial, uma experiência. Exato, exatamente. Agora você vai fazer uma isso, vez tipo... no Burning Man. É, cara, a gente nem fez os negócios, a gente não tem nenhum assunto de podcast que você quer trazer aqui. Você acha que isso aqui é um momento especial, cara? Então, fala isso, eles esqueceram especial, dessa cara. Parte. Não é, cara. Não é um momento especial. E é isso, cara. Tipo, mano, eu tô comendo uma pizza ali, tá ligado? Tipo, mano... Saca. Imagina no exato momento que a pessoa fala assim, o cara engasga com a pizza, com a mussarela da pizza, e aí ele morre, tá ligado? Você vai casar com esse peso nas costas, é, cara. Não. Foge aí, tá ligado? Foge aí logo de cara. É. Então é isso, essa é a minha opinião. É, então o bagulho... Muito bom, é. Muito bom. Mais alguém? Vai, mais perguntas. Ah, uma galera, por favor, velho. Por favor. Makoto, você fica por último, mano. Se fudeu, velho. Se fudeu, mano. Suba aqui, diga seu nome e pergunta, por favor. Meu nome é Richard. Você tem que falar pra luz. Pra luz. Abre a mão. Tecnologia, desculpa. Meu nome é Richard e. Richard! Então, não é nem uma pergunta, mas acho que fizeram um sitcom de Hitler já. Fizeram? Chama Hey, Honey, I'm Home. Caralho, velho! É um nome muito cara, é. Ah, Hitler é bom, cara. Hitler é bom. Caramba, que isso, eu quero que seja bom. No episódio de Hitler. Mas tem quantas temporadas? Uma, porque estão xingando. Eu acho que não durou muito, tá ligado? Eu acho que não foi muito falou longe, uma, porque, cara. Tipo, só tem uma temporada. Foi cancelado logo no final do primeiro. Mas deixa eu explicar. Veja bem. Tem um bom motivo pra essa série sobre Hitler ter sido cancelada. É, principalmente porque tem Hitler e Eva Braun. Estão num amor e ódio, assim, de relacionamento meio abalado. É tipo Married with Children, só que com Hitler. Só que com judeus do lado. Caralho, velho. E os vizinhos são judeus. Os vizinhos são judeus. E eles estão tentando fugir, tipo, eles estão fingindo que não é Hitler. Sabe? Então, se vocês puderem não correr pra casa pra assistir isso agora e esperar a gente acabar, ia ser muito legal. A gente... Não, o melhor, é o comentário falando sobre... alguém achou que seria uma boa ideia de comédia? É tirando a gente, né? Não. Todo mundo aqui achou, cara. Todo mundo aqui acha isso muito engraçado, cara. Ah, e o cara da internet veio aqui e falou, né, acho que deixaram alguns hamsters na programação aqui da BBC. Caralho. É, foi. Vamos fazer uma petição pra voltar. Voltar. Isso é na BBC ainda, cara. A internet vai gostar tanto de você. Nossa, é, cara. Animal. Gente, eu fiz essa petição online pra voltar uma sitcom sobre Hitler. Sobre o Hitler. Onde ele é o personagem gente, principal, favor, tá ligado? A gente vota, você manda no grupo da família. Sério, cada vez que eu ouço a gente falando Hitler nesse palco, tipo, sobe uma barrinha de... A gente devia parar por aqui, gente, tá eu falei pra vocês, chega de... Cada vez que a gente mas fala, muito obrigado, a gente Richard. Devia parar tem por mais aqui. Uma, tem uma pergunta? Richard. Tem alguma pergunta? Será que sou fui de carrinho, será? Pergunta, ué? Então, infelizmente tem a ver com super campeões. Tá, vai. Vocês têm um time, certo? Certo. Que jogador você seria? Tirando o cara com... Robert Maravilha. O Oliver Tsubasa. Ninguém vai ser o Kojiro? Quem? Eu nem lembro. Ninguém lembra do o Kojiro. O maluco que chuta bola na onda ou os irmãos Skill? Ninguém... Os irmãos Skill. É verdade, eu lembro. Mas eu só lembrava do Robert Maravilha. Robert que Maravilha. Jogava no Flamengo. Inclusive, no Fute Carrinho, é muito fácil de você... De fazer aqueles... Um gol Tsubasa. Um gol Tsubasa. Toda vez que acontece isso, a gente esqueceu do nome do capitão Tsubasa, então a gente só grita... Roberto Tsubasa! Tá bom, já equivale a intenção, não sei o nome do personagem, mas tá bom. Robert. Mas muito obrigado, Richard. Muito obrigado. Valeu, palmas. E aí, quem tem mais? Vai, mais perguntas. Cadê? Olha, o maninho ali, cola aqui. Vamos lá. Su, aqui, nome e pergunta, por favor. Enzo, e... Vira pra galera. Senta aqui, ó, se quiser. Então, sente conosco. Sobre fazer ao vivo o podcast... Eu acho que no Brasil não tinha ninguém que fazia isso ao vivo aqui. Olá. E eu lembro do Raul Neal em algum podcast falar que ele curtia muito Harmon Town. Sim. E que... Assim, uma pergunta meio boba e genérica, mas uma dúvida legítima, assim. E ele curtia muito Harmon Town. E quando vocês começaram a pensar nisso de fazer ao vivo, vocês pensaram em tipo... Puta, a gente vai tentar algo parecido, ainda mais quando vocês começaram Tretas e Trutas. Vocês falaram, não, agora a gente tem um formato mais... Exato, pra gente fazer alguma coisa ao vivo vai ser melhor. Ou vocês simplesmente pegaram e falaram, vamos ver no que dá, e foda-se. Não, foi tipo, eu falei, eles fazem ao vivo, daí o Falcão falou, nossa, vamos fazer ao vivo. E daí, eu não sei quanto tempo depois, eu falei, eles têm um RPG. Ele falou, nossa, vamos fazer um RPG. Um RPG também, daí a gente pegou e foi. Basicamente foi tipo, esses caras fazem uns bagulhos da hora. E daí a gente fez. E a gente quer ser da hora também, daí a gente falou, vamos fazer igual. A grande verdade foi que eu acho que, tipo, sempre... Nossa, que ideia brilhante e original! Não, mas o Harmon Tal fez... Quem se importa? Vamos... Acho que no Brasil ninguém... Eu não sei se eu tô enganado, mas no Brasil acho que ninguém nunca tinha feito. Ao vivo, assim? Eu não sei, eu tô me perguntando... Galera, é isso aí. Nós somos pioneiros nessa porra. Vai se fuder todo mundo. Paulo com o Nerdcast. Foda-se aquele podcast machista e homofóbico do caralho. Foda-se aquele podcast. E principalmente mal gravado, ok? Porque eu me orgulho muito na qualidade do nosso... Nossa, é mó bom, velho. Mas eu nunca ouvi o outro. A gente também não, mas foda-se. A gente tem microfones, cara. Os caras gravam direto no Skype. Pau no cu desses caras. Gravar... Mas o lance é... É... Da hora, gente, o pioneiro, foda-se! Aê, caralho, aí, tô muito feliz. Muito bom, muito bom. Louco. E, mano, eu tô me alongando, mas, tipo, assim... Eu percebo que, assim, eu falei sobre o podcast ao vivo e... Na gringa, podcast, tipo, é uma coisa normal. Hoje em dia, você falar em algum lugar aqui, podcast, a pessoa vai falar que, porra, podcast, não sei o que. Aqui, vocês estão fazendo ao vivo e vocês estão fazendo formatos novos naquela, porque o Nerdcast já tinha feito RPG e tal, não sei o que. Mas vocês acham que podcast no Brasil vai, tipo, algum dia, quanto, e se vai algum dia, quanto tempo vocês acham que demora pra se tornar mais uma mídia e não simplesmente algo que tua avó vai ouvir falar, que é isso, sabe? E eu quero saber o que vocês acham disso, tipo, é por isso que eu tô falando, a pergunta era muito genérica, mas é uma dúvida legítima, o que vocês acham do futuro do podcast no Brasil? Caralho! Mano... Eu acredito veementemente que os podcasts tupiniquins, eles vão... Não... Eu acho que em algum... A gente já tá ganhando um certo espaço, assim, as pessoas... O Daniel é um bom exemplo disso. O Daniel mesmo não ouvia nenhum podcast. É verdade, hoje em dia tipo, eu quase sou os podcasts, tá ligado? É, é uma coisa... Tipo, a galera ouve bastante, tá ligado? Tipo, a galera consome bastante isso aqui, né? É, e é engraçado que, assim, ele conseguiu herdar algumas coisas boas do rádio. Tipo, essa passividade de você deixar o rádio ligado e ficar ouvindo coisas é uma coisa muito boa, assim. É, talvez seja meio triste que falar ninguém tá de fato prestando atenção no seu podcast e tal. E, aliás, foi por isso que a gente trouxe vocês pra casa, pra vocês prestarem atenção. Prestem atenção. Mas... Olhem pra mim. Olhem pra mim. Mas, mas eu acho que vai porque é um formato... É áudio, cara. É uma coisa simples de fazer. É fácil de você juntar os amigos, nem que seja na internet. Era uma coisa simples de fazer. Era uma coisa simples. Olha o tanto de cabo que a gente tá usando. Mas era uma coisa simples de fazer e... É um formato simples de ser absorvido, eu acho. É tipo, qualquer pessoa pode pegar um podcast, tipo, é que nem uma coisa que eu sempre gostei muito que o Daniel falou sobre quadrinhos, que é você, não existe, claro, tem pessoas que são fãs de quadrinhos, mas você, pra curtir um quadrinho, você não precisa ser fã, você não precisa ler todos os quadrinhos, você não precisa sempre entender aquela linguagem. Quadrinho é uma coisa que você, existem tantas formas e tantos tipos e tantos gêneros, tantas histórias, que tem algum quadrinho, você pode falar que você nunca gostou de nenhum quadrinho que você leu na vida, mas tem algum quadrinho que você vai ler que você vai gostar. Uhum. Porque é basicamente imagens e texto. E eu acho que o mesmo vale para podcast. É. Talvez você... talvez você não goste do nosso, que ridículo que você é. E daí? Mas... A gente não liga. Putz, nem quem precisa do seu like. Você. Mas enfim, ninguém precisa do seu like, mas assim, é fácil, né? É áudio. Você só bota no seu celular, você bota ali pra ouvir enquanto você tá trampando, ou quando você tá na academia, ou quando você tá dando rolê, o que for, assim. E você ouve, você entende, tipo, tem um conteúdo ali. Assim, não, tá? E é objetivo, né? Porque, sei lá, eu quero ouvir um podcast sobre, porra, cinema, tá ligado? Exato. Sei lá, em casa tem um monte de podcast bom sobre isso. Quero ouvir um podcast sobre videogame, enfim. O podcast que a galera joga RPG, tá ligado? Exato. Tipo... Ou faz tudo isso junto. Ou faz tudo isso junto, enfim. É justamente aí que eu penso, porque... Desculpa me alongar tanto assim, mas... É que, tipo... Vai? Eu penso porque existe uma resistência... Eu te convidei pra sentar, cara, no palco. Pode? Então, o Focão já previu isso. Existe uma resistência muito grande a isso, tipo... É uma mídia nova, querendo ou não. E eu penso que, porra... Vocês estão agora fazendo ao vivo pela primeira vez e... Hoje em dia a gente tem podcasts sobre assuntos mais diversificados. Mas eu... Puta, a gente não vai, tipo... TV, você tem TV, você tem tudo na TV. Você tem desde uma série sobre uma sitcom sobre Hitler até Ana Maria Braga. E podcast não é bem assim. Podcast. Novo integrante! Podcast começou muito, tipo, um nicho nerd e hoje em dia, tipo, tá se diversificando mais, principalmente na gringa, mas no Brasil eu penso que, puta, agora a gente tem, sei lá, outros podcasts com outros temas, mas. Quando vocês acham que vai realmente se tornar uma coisa normal, uma outra mídia, não sobre o que é, a resistência que rola sobre isso? Tipo... Eu acho que já é, cara. Já é. Tipo, talvez não seja aqui, mas já é. Já, as pessoas já consideram assim. Só falta crescer o número. Tipo, questão de 1, 2 anos, vai crescer, vai ter mais gente escutando. É questão de tempo mesmo, porque já é. As pessoas acho que já enxergam desse jeito, assim. É isso, né? Basicamente. É isso. É. Desculpa por me alongar, sou muito bom no cu, mas... Aê! Muito obrigado, Enzo. Cara, sabe que a gente é muito cabaço e a gente tá, tipo, tá prolongando pra caralho já, né? A gente não sei se nem vai dar tempo pra gente ler as perguntas da internet. As pessoas da internet estão muito putas. Tentando... Agora. Ô, louco! Você tá tentando maurilincar o Makoto, né? Eu tô tentando maurilincar o Makoto. Makoto, venha, última pergunta e aí a gente vai Makoto, pro maravilhoso... É? Senta aqui do meu ladinho, Makoto. Ídolo e herói. Grande. Olá a todos, boa noite. Oi, Makoto. Salve, Makoto. Vocês já compraram hoje? Eu sei que as pessoas já compraram, muito importante. Uma galera. Olha, a gente tem ótimos HQs, a gente tem ótimas... Dê dinheiro, só isso a gente precisa. Pode jogar no chão que eu pego, não precisa se preocupar e dar na minha mão, não. Pode deixar no chão assim que eu pego. Uma coisa muito importante que eu tenho para perguntar é como estão as expectativas para vendas neste ano, pois a gente está já mais ou menos um ano de existência do podcast, um ano de existência da MaxTribo como algo mais denso, como algo... Mesmo se vocês não fizeram mais tiras, a gente ainda tem conteúdos que não são como eu posso colocar? Palpáveis. Conteúdos não palpáveis. Rapaz. E. Rapaz. Exato. Rapaz! Eu acho que isso é bom, porque o nome Max Tribo cresceu, o nome do navio pirata cresceu. Então eu queria saber quais são as expectativas de vocês para essas vendas, porque pelo meu sistema eu vi que já tem algumas vendas. Jabal, eu fiz o sistema da Max Tribo, ficou. E eu pude ver já que realmente, mesmo 2 horas de vendas lá, um pouco menos que isso, o pessoal já está se interessando. Então eu queria saber como está esse termômetro das pessoas, essa procura, como que está sendo pessoalmente com as pessoas, como está sendo via internet. Essa é a minha pergunta. Muito boa a pergunta. Se o senhor puder descer, porque a gente tem um novo sistema agora. Palmas para o Makoto, gente. Palmas! Eu queria chamar ao palco para responder essa pergunta o nosso gerente, Lorde das Vendas Makoto. Se você, por favor, puder subir aqui. Vai lá, Makoto. Agora, Makoto, como que você acha qual que é a expectativa de vendas, Makoto? O que você acha? Então, tendo visto aí como a Max Tribo está crescendo nesse último ano, como a gente viu, como ela, mesmo não fazendo coisas tangíveis, ela está crescendo como uma marca, eu posso dizer que as expectativas de vendas são grandes, pois a gente tem mais leitores, a gente tem mais pessoas que assinam a página, mais pessoas que nos procuram querendo conteúdo, querendo o Tretas e Trutas escrito para que elas possam jogar, querendo os quadrinhos do Raoni, principalmente os pôsteres. Eu posso falar por amigos pessoais meus que falaram: ah, vocês vão na Comic Con Experience, eu vou lá buscar o pôster e tal, porque. Até porque eu tenho em cima da minha televisão os pôsteres e todas as fotos eu faço bem claro deixar lá. Então o pessoal acaba vendo, acaba gostando e decidindo o que também quer usar pra deixar a sala mais legal. Exato, deixar o ambiente mais legal. Isso. Então, pelo termômetro que eu vejo pelas pessoas, eu acho que vai ser um ano com mais vendas do que a Gibicon, mais vendas do que ano passado. Agora a gente tem alguma coisa pra realmente ter números disso, e eu preciso editar porque tá errado uma query lá. Eu erro, gente, eu erro. Ô, Makoto, qual é, mano? O pior é que eu fui ver hoje no avião, tá ligado? Tipo, mano, tá falando que o Falcão vendeu R$16.000. Isso não tá certo. Ô, louco, Falcão, pô, parabéns, mano. Talvez eu tenha vendido, Makoto. É o lobo da Comic Con, mano. Agora, isso aí, mano. Animal. Mas aí eu vou arrumar tudo certinho, mas... eu acho que a gente vai vender bastante, eu acho que as pessoas vão... Principalmente os quadrinhos do Raoni, que estão maravilhosos. Muito obrigado. Os pôsteres feitos pelo Daniel W. Pond tá muito bom. E o Falcão não fez nada, a gente ama ele mesmo assim. Ótima resposta pra essa pergunta que mandaram pra gente. Exato. Obrigado. Valeu, Lorde das Vendas. Infelizmente a gente não tem mais perguntas. Mauri Link, você mandou perguntas incríveis pela internet, cara. Infelizmente não tem mais tempo, porque a gente precisa começar algo sério. Algo magnífico, sério. Mas pra isso, a gente precisa de outra pessoa, né? É mesmo? Não. Ô, louco! Ó, esse Raoni, mano. Precisa de outra pessoa. Então, vamos chamar de novo ao Paulo. Não, eu falei não. Não, então tá. Então, não, então... não foi uma piada. Tá, então, não. Gente. Caralho. Ele é o mestre, né, cara? Não posso falar. Tá, beleza, então tá bom. Então, Raoni, é com você, vai. A gente devia ter uma música especificamente pra esse. A gente não tem. Ainda? Mas, vocês. Quando vocês ouvirem isso, vocês fingem que tá tipo, lógico que essa é a música. Imaginem que é uma música. Isso. Não, não é essa aqui. Eu não quero que vocês imaginem, não. Eu quero que vocês imaginem que está tudo sob controle. Essa é a segunda temporada de Tretas e Trutas. Nós vamos começar. Eu vou psicografar essa edição. Seguinte, caras. Cala a boca, Blastoise. Vai, vai. Vai, Raoni, você consegue, cara. Você consegue. Não. Quero saber onde eu vou começar isso. Vai, Roberto Carlos. Roberto Carlos. Robertão. Roberto Carlos, Raoni, Roberto Carlos. Esse é o Tretas e Trutas. Esse é o Tretas e Trutas, segunda temporada em que vocês que vieram pra cá vão ver por quanto tempo eu consigo segurar a pose de Roberto Carlos mestrando um jogo. Vocês foram convidados pela secretária a entrar na sala do coronel... Alguém tem alguma sugestão? Alguma sugestão? Nome do coronel? Joseph. Joseph. Coronel William Guile Joseph falou que vocês podem entrar. E vocês dois entraram na sala do coronel, uma sala toda branca. Todo o escritório dessa divisão da polícia é tipo uma grande Apple Store, assim. É tudo muito lindo, se você gosta de Apple Store. E vocês são convidados pelo coronel a se sentar nas cadeiras em frente à mesa. Ele é um homem... Ele é um senhor de idade numa farda da polícia... cinza? Ok. Ele não parece muito amigável. Ele tem o cabelo grisalho, meio espetado. Ele tem o cabelo do Will Smith no Fresh Prince of Bel-Air, só que é branco. E vocês entraram na sala dele e ele falou... Vocês podem se sentar. E vocês estão sentados. É, eu sentei de novo. Uhum. Como que você sentou? Eu não vi. Isso aconteceu. Qual é o nome de vocês mesmo? Tudo bom. Sou Jack Jr. Tudo bom com vocês? Jack Jr. E... Eu sou o Billy Lee e, apesar de ter 16 anos de idade, eu tenho voz de um fumante de 30. É isso. Jack. Billy Lee. Desculpa, Lee é o seu sobrenome? Oi? Lee é o seu sobrenome? É. Billy Lee. Eu não consigo parar no primeiro Lee, então... Jack, eu vou chamar você pelo primeiro nome, mas Billy Lee... Você entendeu. Como vocês sabem, essa é uma divisão muito especial da polícia. Ela foi fundada pelo próprio prefeito há muitos anos atrás, quando o Feliz Deserto estava passando por uma fase muito crítica. E nós direcionamos um orçamento gigantesco para criar esse novo departamento de polícia em homenagem a um grande detetive que um dia morreu por essa cidade. Então hoje vocês estão aqui para a sua última entrevista, antes de começar o seu primeiro dia na patrulha especial dos Del Rangers. Antes disso, eu sei que vocês passaram por muitos testes e muitas provas. Aliás, qual foi a pior parte do treinamento, na opinião de vocês? Foi aquela hora que eu tive que tirar os meus patins, né? E aí eu tive que resolver a prova inteira sem patins. Isso é terrível, cara. Foi um saco. Você gosta de patins? Eu curto muito patins, cara. É radical. Cara. Você tá usando patins agora? Eu estou usando patins agora, cara. Meus patins inliners. É um dos 10 que eu tenho. 10 pares. Você tem 10 pares de patins? 10 pares de patins, cara. Eu curto muito patins, cara. Entendi. E o senhor Billy Lee? Qual foi a pior parte do treinamento pra você? Foi lembrar do meu dojo sendo desonrado. Calma aí, cara. Que curioso, cara. Você quer... Eu gostaria de saber mais sobre vocês. Você pode me contar o que aconteceu e o que te trouxe aqui? Começa por quem? Por Billy Lee? Por favor, eu acho que... Você é um monte de 30 anos, cara, pode começar. Eu tenho 16, cara. Ah, é verdade. Eu tenho 16. Eu não reparei, desculpe. Mas é que quando... Eu acho que agora que você falou sobre essa coisa dramática, seria meio chato se eu falasse, não, primeiro o cara dos patins. Então, pode ir primeiro. Eu vou, cara. Beleza, cara. Vai, não você. Ai, meu Deus. Ah, desculpa, cara, eu sou malditos radical. Malditos jovens. É radical. Cara, acho demais que o Foucault, ele gira todos os personagens dele em volta de sotaques e jeitos estranhos de falar, tá ligado? Billy Lee, se você eu não puder, sei, eu não tenho o dia todo. Eu, okay. Eu tenho coisas pra fazer. Cara. Então tá, história do Billy Lee. Billy. Conta essa história, cara. Há muito tempo atrás eu treinava artes ninjas num dojo. Como chamava o seu dojo, cara? Dojo ninja. O que ele acabou de falar agora? Dojoão. Dojoão. Dojoão. Eu já ouvi falar. Eu conheço muitos ninjas que treinaram lá, cara. Era um ótimo dojo. Pois é. Pois é, tudo ia bem no dojoão, até que... Até que um belo que dia, quê, cara? Eu vou e depois de ir resolver coisas pro meu mestre ninja, eu voltei pro dojo. Como chamava o seu mestre? Ele morava na porra do dojo. Não, como chamava o seu mestre? Tá. Já ouvi falar. Mestreão. Grande mestreão. Grande mestreão. Treinou todos os caras da minha faculdade. Galera. Do meu colégio. Calma, todos os caras da sua faculdade. É, cara, eu fiz faculdade muito cedo. Viraram ninjas. Saía sem querer, cara, mas é verdade. Ele era treinador de basquete nas horas vagas. Exato. Mas enfim, daí, tipo, um belo dia depois que eu tava pegando baldes d'água pro mestreão, eu cheguei no dojo e ele tava... E o dojo e o mestreão estavam ambos pegando fogo. E... Que barra, cara. Mas o mestre tava dentro do dojo ou foi uma péssima coincidência, assim? Não, ele tava dentro do dojo, tava tudo pegando fogo, assim, pra caralho. Eu ouvi falar disso. É, então. E daí tinha uma carta... Longe do fogo, né? Pra não pegar fogo. E na carta tava escrito... na carta tava escrito, fudemos seu dojo, matamos seu mestre, se fudeu, assinado, ninjas do mal. E eu falei, mano, não, velho. Pesado. Quê? Ninjas do mal, cara. Os ninjas... Os ninjas do mal fizeram isso? É, então, e como esse nome foi bem vago, eu falei, mano... Eu não, vou... não, não, não. Eu já ouvi falar disso. Já ouvi falar disso também, tá. Eu estou por dentro das coisas, cara. Mas, por favor, prossiga. Daí desculpe eu, te interromper. Eu vi esse bilhete e eu falei, malditos ninjas do mal. E daí, ao mesmo tempo, eu vi que vocês estavam, né, abrindo inscrições para os Del Rangers. A gente tava. Você viu o comercial na TV? Eu vi, foi muito bem feito. Sim, o comercial. É emocionante, um ótimo comercial, cara. Um ótimo comercial. E daí eu falei, eu preciso virar um Del Ranger pra matar os ninjas do mal. Entendi. Manja? E o senhor Jack, o que te trouxe até aqui? Coronel, é o seguinte. Eu tava lá, tinha 3 anos de idade. Eu faço um teste de aptidão que inclui memória com os meus entrevistados. O senhor se lembra do meu nome? Coronel... William Guile Joseph. Senhor... Joseph. Coronel Joseph. Muito bom. Coronel Joseph. Eu só tava te testando. Eu tenho boa memória, cara. Não uso drogas ainda. Eu preciso anotar um negócio aqui, mas não tem nada a ver com essa pergunta. Prossiga. Eu tenho 16 anos de idade, não uso drogas ainda... Mas... Calma, o que você falou? Eu não uso drogas, coronel. Foi isso que eu disse, só isso. Mas você falou ainda? Não, são coisas... O senhor está ficando velho, coronel. Você pretende usar drogas? Eventualmente. A gente mostra uns negócios depois, rapaz. Tava lá, tinha 3 anos de idade, tá ligado? Hackeando os computadores. Você tá contando... Eu aprendi desde cedo. E aí, cara, dos nada, cheguei lá em casa e meus pais morreram, cara. Assim, pelos hackers do mal. Aí eu sou órfão. Mas não tem problema, cara, porque eu tenho meu patins, eu sou radical. Como foi que seus pais morreram? Foi um jeito muito triste. Eles morreram de cabo da internet em volta do pescoço. Foi muito trágico. Foi um casal que morreu com cabo da internet em volta do pescoço? Foi muito trágico, capitão. Coronel. Eu ouvi falar disso. Foi noticiado na época. Foi bem noticiado na época. Saiu no meia hora. Saiu no meia hora. Tinha uma manchete, digo, trágica. Uma manchete muito triste. E... Mas não tem problema. O que falaram? Casal morre conectado. Esse foi o nosso programa. Mas é, prossiga. Você encontrou um refúgio no seu patins? Eu nunca encontrei os assassinos do meu pai, tá ligado? Porque eu tenho certeza que eles foram os assassinatos. Porque assim, né? Não é tão fácil você enrolar um cabo de internet em volta do pescoço. Não é tão fácil. Não, não é. Não é muito fácil. Eu sou hacker, eu sei disso. Eu tenho... Mas você é hacker mesmo? Eu sou hacker mesmo. Um pirata de computador? Eu sou tão hacker que, inclusive, quando eu escrevo hacker, eu escrevo com 4 e 3 na palavra. Caralho. Você é da pesada mesmo, cara. Eu aprendi isso com 5 anos de idade. Nossa. Isso eu nunca ouvi falar. Deve ser bem, bem, bem dos hackers mesmo. É, coronel, é um truque que a gente tem na comunidade. É muito importante, é assim que a gente se reconhece como grandes hackers. Entendi, entendi. E também como grandes patinadores. Quando não... Todos os hackers são patinadores. É, os melhores. Os melhores. Os melhores, normalmente. Entendi, entendi. Muito bom. Então, quando eu não estou hackeando e entrando em sistemas e destruindo sistemas... Você faz isso ao mesmo tempo? É isso que eu faço, eu patino, cara. E também destruo o sistema... é isso que eu faço. E eu entrei nos... Eu queria entrar nos Dells Rangers, porque... Eu queria entrar nos Dells Rangers, cara. Porque... Eu sou muito radical. E os Dells Rangers são radicais. Eu tenho certeza disso. Você é... eu entendo que... Vocês entraram nos Dells Rangers... Com objetivos bem, bem, bem específicos e eu adoro ver uma juventude engajada, assim, tentando alcançar o horizonte mesmo e fazer justiça no mundo. É, a gente não fala isso nos comerciais, mas infelizmente os Dell Rangers não são esse tipo de unidade policial. O quê? Como é? Estou surpreso. Coronel, você está zoando com a minha cara, cara. Eu sou radical, cara. Com a minha cara, sei, infelizmente, os Dell Rangers, como vocês podem ver, nós temos a polícia normal e nós temos os Dell Rangers, mas esses últimos, e não me entenda mal, sabe, o orçamento que o prefeito colocou nessa divisão da polícia está aqui, a gente gasta muita grana, a nossa tecnologia é... Eu tô tentando não falar top de linha pra não soar cafona, mas eu não consegui pensar em mais nada. Tudo bem, cara. As coisas são tops hoje em dia mesmo, coronel. Tudo é top. A tecnologia aqui é top. Mas os Dell Rangers são mais uma coisa de relações públicas. Sabe como ninguém acredita numa força de opressão em que os caras usam colã colorido. Então, é mais uma coisa assim, o trabalho de vocês é mais repreender uns crimes menores, sabe, gente mijando na rua, quando o cara não pega o cocô do cachorro, essas coisas, sabe, tipo, pichação, tráfico de drogas, eu acho muito arriscado pra vocês, eu não indicaria. Mas, coronel, nós somos radicais. Então... Como assim, velho? Eu sei que vocês são. Mas... Não é só isso também. Muitas vezes os Dell Rangers, como eles são muitos, a gente precisa deles em todas as partes da comunidade pra aparecer, serem coloridos, fazerem umas poses e tal. Normalmente, quando tem alguma coisa muito grave, às vezes os Dell Rangers são os primeiros no local, então nesse caso a gente pode até provar que vocês usam umas das armas do nosso departamento. Armas? A gente aqui na polícia a gente tem umas armas. Que da hora. Mas a gente não pode deixar isso na mão de vocês, porque vocês são tipo umas crianças que andam de patins. Mas pra não... Ninjas. E ninjas. Tinha muito radical. Sem querer desrespeitar os ninjas do João. Mas como às vezes os The Rangers são os primeiros no local, a gente desenvolveu um sistema... Pra não deixar isso só na decisão de vocês, vocês vão patrulhar as ruas com um robô que sempre vai poder aprovar ou desaprovar, né, a utilização de armas mais pesadas. Assim, a gente teve uns problemas há muitos anos atrás. A polícia bateu nas crianças que estavam querendo ter aula. Então hoje, sabe como é, né? A gente teve que desenvolver umas coisas pra, tipo... Quando tem uma emergência de verdade, os caras têm que estar armados pra lidar com a situação, mas a gente... mais uma vez, eu não posso deixar a decisão de usar armas na mão de uma criança de 16 anos, mesmo que seja um hacker. Ou um ninja. Não esqueça dos ninjas. Então vocês vão sempre patrulhar as ruas com um robô. Vai ser um robô diferente, porque como você mesmo disse, você é um hacker... Então, não posso correr o risco de você hackear o nosso robô e aprovar o uso de armas pesadas em... o nosso robô não tem USB, não tem. Tudo bem, cara. Eu queria chamar o robô que vai patrulhar as ruas com vocês hoje. Se o robô puder vir até aqui... Palmas pro robô, galera. Aí, um robô entra na sala. Ele é... O que estiver passando pela cabeça de vocês quando eu disse robô? O Alpha Power Rangers. Você estragou a imaginação de todos os mundos. Todos arruinados. Eu não estou familiarizado com todos os robôs. Você podia me informar qual é a sua unidade, por favor? A minha unidade é dos robôs... simpáticos. Muito bem, os robôs eles têm, cada um ele tem uma personalidade. São várias categorias de robôs, eu sou um robô simpático. Esse muito bem é um robô simpático, ele vai acompanhar vocês na patrulha de hoje. Meu nome é Márcio. Márcio, robô simpático. Eu sou simpático fora do trabalho, porque no trabalho eu sou duro. Porra. Legal, vocês já viram? Vocês já viram dia de treinamento com Denzel Washington? Vai ser tipo isso. Mas fora do trabalho, quando acaba o expediente, a gente toma uma cerveja. Mas peraí, a gente vai fumar cara, PCP? Cara, eu tenho... Vai. Vai. Eu tenho 16 anos, cara. Tudo bem. Esse robô... Robô tá simpático, Márcio, por favor. Esse jovem, ele acabou de informar que ele não usa drogas ainda. Então, se você pudesse restringir um pouco, assim, no seu mod de ser simpático, seria ótimo. Robô, eu tô meio cego agora. Qual é a sua altura, mais ou menos? A minha altura é 3 metros e 40. Uau, cara! Caralho, cara! Cacete. As pessoas olham pra mim e falam, cara, que robô, você parece ser um cara meio bruto, mas... Quem diria, eu sou simpático. Os milagres. Sabe, cara, com essa altura, você é todo feito de metal, você vai encher todo mundo de porrada. Eu falo, não, cara, só no trabalho. Fora, eu sou um doce. Os milagres da tecnologia, né, cara? Muito bem, eu não posso mais perder tempo com vocês hoje. O negócio é o seguinte, esses aqui são seus equipamentos. Uá, que da hora. De Dell Rangers, esse é o seu transformador. Mas ele só funciona se você usar uma frase de transformação e fizer uma pose. Senão ele infelizmente não funciona. Não que você precise se transformar aqui. Jovem, eu disse... Não, na hora que precisar, cara. Isso é pra emergência, sabe? Quando você tiver que realmente estar no seu trabalho. Eu tô sempre pronto, cara. Essa aqui é a arma que vocês vão carregar com vocês. É o cacetaser. Ele é um cacetete desenvolvido por nós aqui. Ele não só... bate nas pessoas, como ele pode dar choques. Ele é tão avançado que ele pode fazer as duas coisas ao mesmo tempo. E... A tecnologia evoluiu bastante, né, cara? Isso é impressionante, velho. Eu não quero dizer que eu não confie na juventude da cidade de Feliz Deserto, principalmente vocês que passaram pelos testes e tal, tiveram que tirar o patins. Eu tenho certeza que foi traumático. Mas... Eu tô com vocês... patins, cara. Eu nunca tirei meus patins, cara. Você tirou no teste, foi o que você... Eu botei de novo quando você não tava olhando, cara. Então, vocês também vão levar esses óculos especiais. Eles têm um nome, eu não lembro. Não que ninguém tá tenha ruim, criado. Coronel. Tá bem, ótimo. Cara. O quê? Bellvision. Esses são os meus. Bellvision. Como eu disse, esse é o par de Bellvision que vocês vão usar hoje para patrulhar as ruas. Quando vocês usam esses óculos, ele pode identificar crimes acontecendo em tempo real. Então, tudo que você precisa fazer é olhar em volta e saber quais criminosos vocês vão atrás. Legal. Vocês entenderam tudo? Porque eu não gosto de me repetir, sabe? É foda. Radical, cara. É. Tá, eu queria dizer também que esse é o meu último dia. Eu não vou mais estar trabalhando aqui. Eu quero mais que... Sério, eu não ligo. Foda-se. Foda-se a bosta. Eu vou pra um trabalho de verdade. Tchau. Coronel vai embora pisando muito fundo no chão. Ele está muito nervoso. Ele não parece gostar do trabalho que ele tem. Vocês agora estão livres para patrulhar as ruas de Feliz Deserto. Bom, então acho que o lance é a gente dar um rolê usando o Bellvision e achar crimes, né? Vamos dar um rolê, cara! É, eu acho que... Mas eu acho muito engraçado que, tipo, o primeira temporada do Tretas e Trutos, o Raoni falou assim, ó, descubram coisas, tá ligado? Daí, tipo, segunda temporada, ó, tem esse bagulho que conta coisas pra vocês fazerem, tá ligado? Tipo, ele te mandou tão mal que... Você está ouvindo Meta RPG, RPG em que as pessoas comentam sobre jogos não só atuais, como passados no meio do jogo. Exato. Ei, Ninja, eu não tenho a mínima ideia do que você tá falando, cara. Eu tenho surtos. Às vezes eu falo uns bagulhos que não fazem sentido. Ok, então pra onde vocês vão? A gente sai da DP. A gente tem um carro. A gente não dirige, a gente tem 16 anos de idade, cara. Ok. Tudo bem, cara? É bom, se tem patins, eu posso ter um skate. E o robô dirige a gente pros lugares. É verdade, mano. Você dirige? Eu tenho carta. Você carta, então beleza. Que da hora, cara. Robô, a gente pode. Mas é verdade, assim. A gente pode subir nele porque eu não sei se ele cabe dentro de um carro, tá ligado? Ele tem 3,40 metros, cara. Eu sou grande, mas hoje eu tô meio cansado. Se a gente puder pegar o carro... Ou a gente pode pegar um táxi também. Uber. Chama o Uber. Eu não tenho cartão de crédito, cara. Então essa vai ficar na sua conta, robô. Eu pago, não tem problema. Demorou. Galera, é o seguinte. A gente vai começar a trabalhar agora. Mas tudo que vocês ouviram, esquece. Divirtam-se. Isso que é o importante, entendeu? Caralho. Essa é a mensagem que eu tinha a dar pra polícia, hoje. Tá ligado? Divirtam-se. Cara, é da hora mesmo, a polícia. É muito simpático mesmo, é muito legal. É muito bacana. Vocês vão ver coisas que vocês nunca viram antes. É perigoso, às vezes. Mas, no fim do dia, você vai estar... Na verdade, você vai estar triste e estressado, porque você viu coisas muito violentas. Mas você fez o bem. Então, espero que... Desculpa, esse discurso é programado. Eu tenho que falar, sou obrigado a falar ele. E é isso. Cara, você é simpático mesmo, cara. Cara, eu sou do departamento dos robôs simpáticos. Porra. Tem mais não sei se eu já te disse aí, isso. Cara, na verdade, tinha dois. Um deles morreu brutalmente. Por um traficante de drogas matou ele. Porra, cara. Foi difícil. Eu fiquei muito triste. Sabia que robôs têm sentimentos também, cara? Chegou lá. Eu tô vendo. Bom, era isso que eu tinha pra dizer. Vamos lá. Que partes de Feliz Deserto a gente pode ir que tenha crimes? Todas as partes. Essa é a tá, então a gente sai da DP e bota os Bellvisions pra ver crimes. A delegacia. Ok. Vocês estão do lado de fora da delegacia, em frente à rua, acompanhados de um robô de 3 metros. É 3 metros e meio? 3 metros e 40. Desculpa. Porra, Raoni. Só um minuto. Ele é um robô bem preciso. Então, ó. Vocês estão nas ruas de Feliz Deserto, acompanhados de um robô de 3 metros e 40 centímetros exatamente. A Apple fez o robô. Alguém falou, tipo, não, aqui, ó. 50, 3,5 não. É. Vocês colocam o Bellvision, um óculos de lente vermelha que automaticamente acende e começa a ler todas as atividades na rua. Vocês olham ao redor e tem pessoas passando. Vocês enxergam o óculos acusando aquela pessoa ali falando que Crepúsculo na verdade não é tão ruim. É isso. Aquela pessoa ali acabou de jogar um papel no chão. Coseta. E aquela pessoa acabou de roubar uma coxinha de um transeunte. Então, eu acho que a gente deveria pegar e socar o transeunte. Acho que a gente deveria socar. Vocês socam o transeunte que acabou de ser roubado. Não, eu não falei que ia fazer isso, eu tava sugerindo apenas. Acho que a gente pode começar tranquilo, entendeu, rapaziada? Eu posso chegar na voadora, cara. Eu tenho uma sugestão pra vocês que estão começando. Eu posso pegar a minha metralhadora aqui. E é o seguinte, aquele cara que jogou o papel, o cara da coxinha esquece, mas o cara que jogou o papel no chão, eu dou a metralhadora pra um de vocês. Dá pra mim, cara. E vocês metralham ele e guardam essa culpa pro resto da vida. Se vocês fizerem isso, a metralhadora é de vocês. Caralho! Cara, eu posso fazer essa. Cara, eu tenho 16 anos, cara, eu tô muito chocado. Vocês são jovens, pensem bem. Vocês são jovens. Eu sou um ninja, eu já vi muitas coisas. Vocês estão matando um homem inocente. Nem é crime jogar lixo na rua, nessa cidade. Nossa. Eu não quero assinar esse BO, cara. Vocês poderiam dar uma bronca só. Eu tô avisando. Eu acho que isso é um teste. Eu tô avisando. Não vai valer a pena. Não vai valer a pena. Já sei, cara. Eu acho que ele tá testando a gente. Vamos dar um susto no cara, velho. Vamos fazer. Vamos. Fala assim, você é ninja. Mas peraí, o mestre tá, tipo... Você é ninja? Mestre. Eu sei tudo o que aconteceu enquanto isso. Ah, então beleza. Não, o que aconteceu? Cara, a gente pode fazer o seguinte, eu chego, como eu sou um ninja, eu dou um mortal na direção dele, e você chega de patins, super radical, tá ligado? Então, só pra assim, surpreender o cara. Você dá um kickflip, mas chega por trás dele pra surpreender, tá ligado? Kickflip? Por trás? Posso dar um mortal, cara. Tudo bem. Mortal da hora. E aí eu chego de patins, fico parado aí, cara. Isso. Esse papel, cara. É, Márcio, a gente não vai usar sua metralhadora não, cara. Tudo bem, era um teste e vocês passaram. Aí, ó, viu? Yes. Sabia, cara. Vocês passaram no teste. Parabéns. É como tirar 10 na escola, cara. É. Mais ou menos. Isso não é muito radical. Eu não fui pra escola, eu fui pro dojo, cara. Você é muito mais radical. Enquanto vocês debatem, o cara que jogou o papel no chão... O cara da coxinha também. Mas o cara que jogou o papel no chão está se perdendo de vista. Então, peraí, eu saio correndo atrás dele pra... Eu tenho patins, cara. Esse cara não vai embora. O Falcão tem patins. Peraí. Calma, vocês vão se aproximar dele, tipo, civis? Não. Não, a gente não tá com uniforme? A gente não tem uniforme. Não, a gente não tá num momento de perigo, assim, de... Ah, é verdade. Tipo, isso que ele acabou de falar. Eu tô usando umas roupas normais, né? A gente, cara, vai pra um flashback de quando o coronel falou... Pra vocês transformarem, vocês têm que usar uma frase de efeito e fazer uma pose. Ah, então beleza, frase de efeito. Você está pronto? Tá. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Hora de radicalizar! Vocês se transformam em duas unidades do Dare Rangers, cobertos de um magnífico colã colorido. De que cor vocês são? Eu sou roxo. Eu posso ser verde. E olha, roxo e verde. Essas cores são legais. Enquanto, sutilmente, sem chamar nenhuma atenção, vocês dois vestidos de roxo e verde num colã avançam contra um homem que acabou de jogar um papel no chão. Não, mas eu não quero avançar nele, eu só quero dar um mortal, tipo, pra assustar ele como é mortal, entendeu? Você dá... Enquanto um de vocês se aproxima de patim, um outro dá uma mortal e cai de frente para o homem que deixou cair num papel no chão. E daí eu faço assim, ei, parado, otário. Você jogou seu papel no chão. Otário. O homem está apavorado. Ele está estático, de olhos arregalados e fala, caralho, velho, você é Dell Ranger, não é? Que louco, verde. Ei, para por aí, cara. Que história é essa de ficar jogando papel no chão, cara? Nós somos, o nome da nossa cidade é Feliz Deserto, não... Deserto, sujo onde deserto. Você joga umas paradas no chão, tá ligado? Você não pode fazer essas coisas, cara. Nossa, é verdade, né? Esse não é o nome da cidade. Esse não é o nome da cidade. Uau. Fui informado sobre isso hoje. Obrigado, Dell Rangers. De nada, vocês, cara, me deram um importante... E ele sai correndo desesperadamente, de repente. Ele sai correndo pra algum... Peraí. O público em casa que está ouvindo o podcast não faz ideia do que os personagens tentou fazer. Ok. Não, espera, ele tá correndo pra onde? Tipo, ele não tá voltando pro papelzinho que ele jogou no chão. Ele ignorou aquilo. Fuga. Então, beleza, eu acho que chegou na hora de eu dar uma voadora nele. Eu sou um ninja, tá ligado? É o quê? Saga. Você acerta uma voadora no jovem correndo, ele cai no chão e se esfola todo na cara. E eu chego correndo de patins. Haha, cara! Se ferrou. Mas você pode usar patins mesmo quando você tá, tipo, Devil Rangers, sabe? É, sim, cara. Eu tô sempre de patins. Então, beleza, sim, cara. Isso é legal se os patins morfassem também. Calma, vamos chegar. Vamos chegar nesse ponto. Né? O jovem está no chão, todo esfolado, com uma cara de pânico e desespero. Ele não faz ideia do que o atingiu. Cara, eu sou um ninja. Pô, mano, pega o seu papel, joga no lixo. E é isso. Ele se levanta calmamente, ele respira fundo e fala, vocês estão certos. É, meu. O que ele acabou de falar? Qual que é o nome dessa cidade? O que eu falei, cara? Qual o nome dessa porra? Não, eu quero ouvir você falando, cara. Qual é o nome dessa cidade? Fez desenho. Qual é? Eu não ouvi. Eu não ouvi, jovenzinho. Qual é o nome dessa cidade? Feliz Deserto. Exatamente, é Feliz Deserto. Não deserto, eu saio correndo por aí na frente dos Del Rangers. O jovem vai embora e pega o papel. Ele o recolhe do chão. Olha de relance pra vocês. Eu aponto pra ele, tipo... E eu só completo com... Exato. E, tipo, eu aponto pro robô de 3,40 metros que a gente tem do nosso lado também, tá ligado? Porque, tipo, é mó grande, sabe? Só que eu tô de braços cruzados e... Eu aproveito o ensejo pra dizer pra vocês que esse colan caiu muito bem em vocês, cara. Pô, obrigado. É difícil. Você é muito simpático. É difícil, mas vocês estão em forma. Da hora. Parabéns. Eu sou uma criança de 16 anos. Podem continuar com o homem. Eu sei que isso é meio próprio. Eu vou ficar só observando aqui, viu? Eu não vou falar nada. Eu vou ficar só de boa aqui. Finjam que eu não tô aqui. Depois eu faço as críticas e tal. Ok, beleza. Então a gente intimida ele à distância dessa maneira. Até ele apontar a porra do jogar o papel no lixo. Ele joga o papel no lixo. Yes, crime resolvido. Primeira cara. Crime resolvido. E vai embora envergonhado. Isso aí. Yeah. E o mano da coxinha foi embora, né? Foda-se. É sim. Foda-se. Tá. Outra história, então. Pra onde vocês vão agora? É, bom, a gente tá morfado, né? A gente transformou em... Não, a gente não transformou ainda. A gente não transformou, cara. A gente transformou. A gente fez a pose ridícula aqui no palco, agora é verdade, cara. É verdade. Tipo... Eu esqueci disso. Em quais partes desse podcast você não está presente? Tipo, a parte que eu falo sobre se transformar, a parte que você esqueci, transforma... Isso que dá até o Falcão sóbrio no palco fazendo podcast, tá ligado? Não dá, cara. Esquece tudo. É meio que isso, cara. Menino airado. Não esqueci dessa parte, cara. Até levantei. Nesse momento, Márcio, o robô simpático, recebe... Ele intercepta uma ligação acontecendo ali por perto. Galera, recebi um lance aqui. É um crime sério. É, parece que uma velhinha foi espancada... Nossa. Por uma gangue... Que não faz nada a não ser bater em velhinhas. Cara, se tem duas coisas que eu odeio, são velhinhas espancadas e gangues. Que então, espancam velhinhas. Então que tal se a gente ir lá? Eu ia sugerir da gente comer porque eu tô com fome, mas acho que a gente pode ir lá antes. Depois a gente passa numa lanchonete. Lá perto tem uma lanchonete boa. A gente come lá. É gourmet, cara. A gente bate um... Não. Não, é gourmet. Cara, é super tradicional. Animal, tem mais cara. 50 anos. Tudo bem, cara. X-salada irado. Da hora. Curto muito de salada. Bom, então demorou. Vamos seguir na... Vocês seguem as instruções de Márcio, o robô simpático, e chegam à casa da velhinha, onde ela jaz... Ela tá morta? Eu quase falei estuprada. Espancada no chão. Ela está toda roxa. Minha senhora está bem? Como está, senhora? A senhora gostaria dos meus patinhos? Foram aqueles viados! Ah, esses viados! Senhora, isso é um pouco isso homofóbico. Não tá certo! Isso, ai! Gangue de viado ainda! Minha senhora... Já não basta gostar de homem! Ai! Caraca. Como eu odeio viado! Minha senhora... Deus não aprova! Você sabe que na Bíblia tá escrito Deus não curte, mas, não conhece palavras. Mas minha senhora... Mas tá escrito lá, sabe? Minha senhora, eu vou ter que meter a mão na sua cara. Eu fui espancada! Eu não faço parte de nenhuma gangue, mas o que a senhora está dizendo é meio pesado. Eu acho que você devia meter a mão na cara dela mesmo, porque eu, enquanto um robô gay, Fiquei muito ofendido com esse papo. Mete a mão na cara, mete a mão na cara dessa velha. Vai. Você quer fazer isso ou que eu faço isso? Eu sou radical, cara, eu faço. Vai. Ah, sua velha. Você dá um e a gente vai embora, porque foda-se, tá ligado? Esse foi um meta-comentário? Não, foi um comentário pro mestre falando a gente vai embora porque foda-se. É, isso chama meta-comentário. Tá, é isso mesmo. É isso mesmo. Senta aí. Caralho. Você dá um tapa na cara da velha que já estava espancada. Ela quase grita, mas não sei, ela deve estar meio inchada, ela não consegue gritar direito. E vocês vão embora? Da casa da velha, não meta embora. É, vamos, cara, eu não sei, mas minha senhora, agora que eu te dou uma porrada, minha senhora, pelo menos fala quem são os caras que bateram antes em você pra gente dar um jeito também. Pelo menos estamos fazendo serviço, não é verdade? Foi a gangue dos viados. Tá, eles andam juntos. Pra onde eles foram? Não, eles andam juntos no macacão de unicórnio. Caralho. Cada um de uma cor. Tá, Eles seriam maus encarados, mas eles são tão lindos. É um desperdício, sabe? Tá, pra onde eles foram? Que direção eles foram? É pra fora da minha casa. Eu tô dentro de casa espancada. Você acha que eu vi pra onde? Ai, tá, meu então Deus. A gente pega, deixa a velha ali. A gente sai da casa, bota os Delvisions. A senhora. É, a gente bota os Delvisions e vê se a gente acha, tipo, gangues dando rolê pela rua. Ok, vocês estão do lado de fora da casa da senhora, com Delvisions tentando rastrear uma gangue de pessoas vestidas em macacões de unicórnio, quando recebem uma ligação através do robô. Do robô? Márcio. Peraí, tá tocando aqui. Alô, quem é? Aqui é o coronel William Guy Joseph. Ô, coronel Joseph, como é que vai a sua filha? Ela que... já se formou? Ai, malditos robôs. Eu não tenho paciência pra essas coisas. Eu acabei de receber uma ligação da minha mãe. Ela falou que foi espancada na própria casa. E quando a polícia chegou, eles bateram nela também. Vocês voltem já pra cá, porque nós temos muito o que conversar, rapazes. Ok, tchau. Chega. Acabou. Isso é tudo por hoje. É nóis. Muito obrigado. Muito obrigado. Pedro Falcão. Muito obrigado. Daniel W. Ponto e o senhor Souza aqui. Não. Gustavo Suzuki Souza. Uma salva de aplausos. Por favor. Que magnífico robô. Queria também agradecer ao Makoto por sempre fazer o rolê com a gente. Sempre, e muito obrigado, Makoto. Você mora no nosso coração. Muito obrigado também ao Gabriel Perboni, que arruma todo o nosso áudio e é o nosso guru do áudio. Gabriel, e ele sempre ajuda muito. Caralho. Muito obrigado. E também a Gabi e o Matt, que estavam lá vendendo quadrinhos pra gente. Que seguraram essa bronca pra nós. Pra gente fazer esse rolê pra vocês. Exatamente. Muito obrigado também por estarem aqui. Todo mundo que vem pro primeiro podcast. E semana que vem tem mais. Semana que vem, abertura com Gus Lanzetta e muito mais tretas e trutas e navio pirata. Espero ver todos vocês. E menos Hitler. E menos Hitler, a gente promete. Menos Hitler. Se você quer mais Max Rebel na sua vida, é muito fácil, maxrebel.com. Tem várias fitas doidas lá. Se você quer seguir a gente no Twitter, @maxrebel_, não se esqueça do underline, porque é muito importante, porque senão você vai parar na página de um cara que não posta bosta nenhuma no Twitter há anos. Faz muito tempo. E também entrem no convés da Max Rebel se vocês quiserem mandar perguntas, se vocês quiserem ficar informados sobre as nossas gravações. Yes. E também se você quiser mandar memes do John Travolta dançando. Memes do John Travolta, por favor. Exato. Uhum. É isso? Se mandar um meme repetido, você é banido. Banido da internet. Coisas. Exato. É banido da internet. É assim que funciona, são as regras da internet. Muito obrigado. Valeu. Valeu, galera. So.